Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, tropeiros do Quadrincast, mais um episódio sensacional comigo no comando para falar de um tema muito especial e muito pedido por vocês no ano passado. Por quê? A gente sempre fala, o Quadrincast começa um monte de tema e nunca termina. Mentira, a gente continua assim. Uma das partes 2 mais pedidas foram deles, eles que tomaram o lugar no horário nobre da Igreja Universal. Do R.R. Soares, sim, os Cavaleiros do Zodíaco, os Defensores de Atena. Vamos falar sobre a segunda parte dessa grande saga, né, que marcou muitas infâncias e marca agora com as novas gerações. E, sem mais delongas, vamos direto para o papo. Meu nome é André Facas, eu chego sempre por último, tipo o Wiki de Fênix. Aqui é o Luiz Garavello, e o Kurumada tem alguma fixação por música. Aqui é Vitor Azambuja, e Thor de Armadura Bom é o do Alto Simonson. Aqui é Stefano Mor e Julian Solo é um homem à moda antiga. Eu sou aquele amante à moda antiga. Aqui é o Rafael Neri e os Cavaleiros de Aço são os meus preferidos. E é isso aí, vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco hoje, essa nossa gangue. Mas antes, vamos para a leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Eu vim das estrelas, uma vez conheci o Elas, que disse que talvez tinha uma forma de eu ganhar uma grana guardando uma entrada. Sim, tropeiro, chegamos para mais uma leitura de e-mails. Leitura de e-mails não define muito bem esse espaço. É mais um espaço... É o espaço do leitor, digamos assim, né? O espaço do recadinho do coração. Então, para mais uma vez, para falar dos nossos recados aí e dos comentários dos nossos tropeiros, estou aqui com ele, o recordista de leituras de e-mails do Quadrincast, Ricardo Sorvillo. Eu queria saber o que eu estou fazendo aqui, já que eu não participo deste episódio. Às vezes as pessoas aparecem e entram por cota. Mais um aqui pela cota de gaúchos do Quadrincast, Walter Stodick. Tá, eu pensei que eu fosse pela cota de gordo. Então é o Ricardo que é o cota de gordo? Como é que fica? Cota de gordo não dá, cara, porque todo mundo é gordo. Então, tipo, se a gente roubasse, por um acaso, o nome Papo de Gordo, não ia ficar feio. Porque... Mas a gente não quer roubar, viu, Dudu? Então, pra não fazer você, ouvinte, perder o seu tempo, nós vamos ao quê? Primeiro, aos destaques do site quadrinho.com.br, os nossos testículos, que se destacaram aí nesses últimos 15 dias. Que são quais, meu amigo Ricardo Sorvillo? É isso aí, a gente teve destaques aí, em primeiro lugar, um quadrinho comenta do Planeta Morto, né? A obra aí do Celso Lugiero, que participou do quadrinho comenta da terceira temporada do Walking Dead lá, né? Ele que é do site do Walking Dead Brasil. Então, vai lá, nosso pessoal aqui da quadrinho fez uma resenha do álbum, né? Então, fica a dica para você conhecer. E um texto do nosso amigão aí, Otávio Aragão, que fez uma homenagem pro Carmine Infantino, que esse gênio, né, das HQs, um dos maiores mestres dos quadrinhos que nos deixou aí recentemente. Então ele fez essa grande homenagem. Então vá lá conferir. Enquanto isso, o Chuck Austin ainda anda por aí, alegre e faceiro. O mundo é injusto. Já que temos aí dois textos muito legais, mas a galera quer saber mesmo de promoção. Então, para anunciar o vencedor da melhor promoção de todos os tempos do universo da galáxia de Star Wars, você não lembra? Tava valendo a camiseta da cantina Mos Eisley da Fiction Corporation. Chamo aqui meu amigo Walter. Então, para quem não se lembra, né? Tinha que responder uma simples perguntinha. Qual banda de um sucesso só merecia tocar na cantina Mos Eisley e por quê? Então a gente pegou, analisou, foram muitas frases que a gente teve que analisar. E a gente chegou na melhor resposta, que foi do Marcelo Leite, o Leite 79. É tão velho assim esse Leite, meu Deus. Ele deve estar azedo já, né? Coalhou. Que a resposta dele é, a banda deveria ser o D-Little. Como é que se fala essa porra? Não sei. D-Little. É um sucesso, só que eu não sei nem o nome dessa porra. Grooves in the Heart, rapaz. Responsável por um dos hinos da MTV nos anos 90, Grooves in the Heart. Musiquinha aí, por favor, editor. Continuando, então, a resposta dele, é justificativa. Afinal, eles têm o visual certo para passarem despercebidos no meio daquele monte de alienígenas. É verdade. Vai ter um vídeo do YouTube aí pra vocês verem um clipe que vocês que não conhecem. Vocês que não são filhos dos anos 90 aí. Pera. É muito psicodélico da porra esse negócio, cara. É muito engraçado. Eu sou do tempo que quando você tava em dúvida o que você ia assistir na televisão, você colocava na MTV. É desse tempo essa música. É da época que a MTV tinha música, mano. Exatamente, da época que a MTV tocava música, né? Aí ficou uma época, ficou só programa de humor, e agora saiu todos os humoristas, agora não tem mais nada na MTV. Eu não sei mais o que passa na MTV. Gostaria de dar os parabéns ao Marcelo, né? Uma resposta muito boa, realmente. E que, por favor, ele nos mande um endereço com dados, nome e tudo mais pra gente mandar uma camiseta pra ele. Que mande pro nosso e-mail quadrincast@quadrim.com.br. Bom, e já que a gente tá falando de camiseta, não se esqueça que nós temos lá no site da Fiction as nossas camisetas Cyclops Was Right, Superman Rindo Amanhã e a novíssima This Isn't a Democracy Anymore de Walking Dead. Foi lançada agora junto com o quadrinho Comenta de Walking Dead. Sensacional a camiseta, né? A promoção ainda tá rolando, mas se você não quer esperar, vai lá comprar a camiseta, tá animal. Então não perca com aquela qualidade da Fiction que a gente já conhece, 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado, etc, etc e etc. E já que não é mais uma democracia, comprem a camiseta. Então, minha gente, vamos chegar finalmente à parte da participação dos tropeiros. E perguntaram, Facas, por que você chama todo mundo de tropeiro? Porque são os tropeiros, são os membros da tropa. Então feijão tropeiro era um feijão criado no exército. Veja que curioso. Isso não quer dizer o quê? Nada. Né? Então, vamos para a leitura de e-mails. Então tá, então o primeiro comentário que a gente tem é do Martins de Castro, no Facebook, onde ele fala que só faltou falar do melhor filme inspirado em Star Wars, O Quinto Elemento. Só que não. Só que não. Mas o Martins de Castro ele deve ser um tipo um Márcio, né, que é tarado no Bruce Willis. Eu espero que seja pelo menos na Mila Jovovich, né, que é melhor. Eu acho que nada contra O Quinto Elemento, acho que o filme é legal, é engraçado dentro do contexto dele, mas né, não tem ele ser bebido da fonte de Star Wars, me desculpe. Não, beber ele bebeu, mas o melhor filme inspirado em Star Wars não tem jeito. É SOS, tem um louco solto no espaço. Se você não sabe o que eu estou falando, vai atrás. É do Mel Brooks, o cara que fez História do Mundo, que é um dos filmes mais engraçados que eu já vi na minha vida. É, não envelheceu muito bem, mas na época era engraçadíssimo. Temos um comentário também do Pedro Bolsa, que ele tá corrigindo a gente. É, vai começar o recorde mundial hoje de Chewbaccas. Inclusive, quero fazer uma moção aqui, pra que o Chewbacca substitua o burrinho em todos os quadrinhos. Por favor, eu ia sugerir isso também. O Chewbacca devia substituir todos os burrinhos daqui pra frente. Eu também acho. Acho que fica aí a dica pro editor aí de trocar o burrinho pelo Chewbacca. É, então ele fala aqui, o nosso amigo Pedro Bolsa, que o John Buscema não desenhava os cómics de Star Wars. Ele fala que o Roy Thomas foi o primeiro a escrever sim, mas com a arte do Howard Chaykin. A dupla logo saiu da série. Essa orelhada foi realmente merecida, porque foi de memória. Curiosamente, não gosto da arte do Howard Chaykin, né? Não sei como é que eu confundi ele com o John Buscema, mas beleza. Agora a gente vai receber, eu acho que talvez, um maior comentário sobre o cast de Star Wars, que é do Daniel Fernandes, que é integrante do CaminoCast, do site castwars.com. Ele é especializado em Star Wars. E detalhe, ele é meu vizinho, porque ele é de São Vicente. Né, ele fala, oi galera do Quadrincast, eu sou o Daniel, tenho 28 anos, sou de São Vicente, São Paulo, meus pêsames, tá? Você mora em São Vicente. Membro do CaminoCast, parabéns, podcast especializado em Star Wars, do site castwars.com. Só não vou falar que é o melhor cast de Star Wars do mundo, porque nunca me convidou pra falar de Star Wars, então ainda não é. Escuto o quadrinho por pouco tempo, mas gostei muito desse cast de Star Wars. Só gostaria de acrescentar alguns pontos, e aí senta que lá vem a história. A Marcha Imperial é tocada pela primeira vez apenas no Império Contra-Ataca. A música tocada na primeira aparição do Darth Vader, no episódio 4, é Imperial Attack. Nem todos os Stormtroopers são clones. Os clones de Jango Fett foram sendo substituídos por outros clones variados, e pessoas que nasceram naturalmente foram recrutadas pelo Império. Tanto que o Han Solo foi recruta do Império. Aí é outra história, porque o Han Solo, ele era recruta, ele era civil, ele não era do exército, não era de soldado. Ele era como fosse, tava na carreira de almirante, tipo Tarkin. Então, meio Chewbacca aí pra você. Como foi dito, o sobrenome do protagonista inicialmente seria Starkiller, que foi utilizado como protagonista do jogo The Force Unleashed. Sensacional esse jogo. Esse jogo, pra mim, deveria ser feito filme dele, cara. Porque até porque os atores, os personagens são modelados em atores reais, né? Então já tem até o cast feito. Aí eu só queria dizer uma coisa, eu joguei esse jogo no Wii. Fiz questão de jogar ele no Wii porque ficava muito mais verossímil usar a força. Aí ele fala também que o Han Solo, ele não foi o primeiro a atirar, ele foi o único a atirar. O Greedo não chega a atirar no Han Solo. Cara, mas todos esses erros eu acho que são perfeitamente, perfeitamente inteligíveis, porque justificáveis, porque o George Lucas acabou mexendo tanto na trilogia que você não sabe mais o que é original e o que não é. Até o título tu não sabe mais qual que é o original, né? Sir Alec Guinness, né, o Obi-Wan Kenobi, pediu pro personagem morrer no primeiro filme, por achar que seria uma merda foda tudo isso. Que, na verdade, quase ninguém na produção acreditava no sucesso do filme. Isso é verdade, isso é inclusive citado no Império dos Sonhos. É, Sir de pouca fé. É. Pra quem seguiu o nosso conselho e viu o Império dos Sonhos, tava isso lá. Isso era bem explícito, ó. As cores dos sabres geralmente é definida de acordo com o tipo de Jedi. Azul para Jedi Guardião, verde para Jedi Consular, roxo para Jedi Sentinela e vermelho para Sith. Cara, isso é coisa do universo expandido. Isso eu nunca soube. É, foi muito usado naquele jogo, agora me fugiu o nome, Jedi Knight. Lembra que tinha pra PC antigão? Sim, sim. Só que naquela época você tinha Sith de sabre amarelo. Assim, é uma regra, entre aspas, que é do universo expandido. Pros filmes até não tava valendo tanto. E como é que fica com o Force Unleashed, que tinha até sabre de luz negra? Pois é, né? E primeiro me explica a luz negra. No audiodrama do episódio 5, tem uma cena que não aparece no filme, que é a cena da tortura da Leia pelo Darth Vader. Eu acho que no Império dos Sonhos tem um trecho disso. Em algum lugar eu já ouvi um trecho desse audiodrama aí. O livro que se passa entre os episódios 5 e 6 é Sombras do Império, Shadows of Empire. A trilogia Thrall ocorre após o episódio 6. Foi durante muito tempo considerado pelos fãs os episódios 7, 8 e 9. É verdade, eu acho que essa é a maior burrada da minha história, cara. Shadows of Empire era, inclusive, tinha jogo, Nintendo 64 na época, que apareceu o meu personagem favorito do universo expandido. E o Shadows of the Empire também acho que já foi adaptado para os quadrinhos. Ele aparece um personagem que é sensacional, que quando a gente for fazer o terceiro cast de Star Wars, a gente vai falar muito nele. Tanto o diretor Inver Kirshner quanto Harrison Ford queriam a morte de Han Solo no final do episódio 5. E aí o George Lucas foi lá e vetou. Obrigado. George Lucas produziu Caravana da Coragem em 84 e a sequência Ewoks, a Batalha de Endor, em 1985. Agora ele merece apanhar. O George Lucas, eu falo, é uma relação de amor e ódio, cara. No universo expandido, existe um personagem chamado Lowbacca, sobrinho do Chewbacca, que é o único Wookiee da história a ingressar na Academia Jedi. Agora tem um negócio nisso aí. Fiquei com uma dúvida quando ele colocou isso aí, porque no Clone Wars, nessa animação nova Clone Wars, tem um aprendiz, um padawan, que é um Wookiee. Seria esse Wookiee que é o Lowbacca ou é um outro? Não, é o Lowbacca, ele aparece na academia que o Luke cria. Então, na nova academia. É na nova academia. Então o Clone Wars já desmente isso aí. É aquilo que a gente estava falando sobre o até a mudança do George Lucas, do comando da saga. Ele estava insistindo tanto naquele período de história que ele começou a desmentir um monte de coisa do universo expandido, que ele mesmo queria levar em consideração. Quanto mais vocês contam a história daquele mesmo período, mais erros cronológicos vai se cometendo. Mas provavelmente os dois coexistem, mas aí o Lowbacca deixa de ser o único Wookiee. Pode ser o primeiro Wookiee da nova Ordem Jedi do Luke Skywalker, mas... Aliás, vale lembrar que o pessoal fã do universo expandido hoje está com muito medo do que o universo expandido sofra um reboot com os episódios 7, 8 e 9. Que não se siga o que já foi feito. Não é difícil, não. E aí eu fico a dica, né? Como fã de Star Wars e fã da DC, relaxa, cara, só uma fase. O Anakin, ele não morre na luta contra o Obi-Wan Kenobi, pelo menos não fisicamente. E o restante do seu corpo continua a envelhecer por baixo da armadura. Por isso, ele teria que aparecer velho no final da saga. Que é a opinião dele sobre aquela velha questão do fantasma, né? do Fantasminha no final. Por que que é o Hayden Christensen ou não o tiozinho velhinho que ninguém lembra o nome? Eu concordo plenamente com ele. Cara, eu já discordo plenamente. O cara que envelheceu não foi o Anakin Skywalker, foi Darth Vader. Não, eu concordo com ele que quando ele salvou o Luke lá, ele volta a ser o Anakin. Mas eu entendo também a ideia do George Lucas de botar o Hayden Christensen como sendo fantasminha pra ter uma ligação maior com essa juventude que cresceu vendo a trilogia nova como sendo a fodona, né? Pra poder ter um link entre as duas trilogias. Mas não gosto, mas entendo, infelizmente. E o nome do ator é o David Prowse. Sua memória é melhor que a minha. Muito obrigado. Santo Google. Santo Google, cacete, tô lembrando de memória. Ô, pensa o quê? Podemos ir pro comentário agora do Danendo. Danendo, então. Ele começa falando que ele estava fazendo a maratona Quadrincast e finalmente conseguiu nos alcançar. Um pouco triste, pois agora vai ficar esperando por um cast novo. Não esperou tanto assim, né? É, até que a gente já teve um na semana seguinte. É, não fica feliz, não foi por sua causa, não. Tava planejado já. Ah, deixa ele pensar que foi que é melhor. Mas segundo ele, valeu cada minuto, ou horas, como a gente quiser. É, esse sobre Star Wars ficou muito ótimo, ele ficou com aquela sensação nostálgica de quem teve infância e adolescência nos anos 80. Belíssimo trabalho, digno do selo Quadricast. Muito obrigado. Eu achei bem legal também esse Quadricast que a gente gravou, a gente foi muito da memória, assim, lembrar a trilogia clássica. Eu lembro dos filmes basicamente só da TV, realmente, depois, mais velho, que quando eu podia escolher os filmes que eu ia alugar na videoteca, que eu comecei a escolher Star Wars. Né? Como videoteca? É, na locadora de vídeo. Desculpa, é que videoteca é a empresa que eu alugava. Foi a primeira sessão de sábado na Globo que ela estreou com o Retorno de Jedi. E esse eu me lembro que foi um dia que eu parei de fazer qualquer coisa, brincar de Lego, que eu adorava, pra ver o Retorno de Jedi, inclusive, né? Saudosos anos 80 e 90. Desde que a gente fez o último Quadrincast, a gente fez uma promessa aí que todo assunto grande o suficiente ganharia um quadrinho comenta em áudio. E foi o que aconteceu com o final daquela terceira temporada daquele seriado que ninguém conhece. Né, que fala de zumbis e tal, The Walking Dead. Amigos, quais são os comentários aí que vocês selecionaram? Bom, nós tivemos aí o comentário do Elton Lopes, né, que ele fala que pra ele o personagem que mais se destacou foi o Cal, né, que ele fala, caraca, o moleque tá frio e pragmático, características essenciais pra sobreviver em um mundo apocalíptico infestado de zumbis famintos e humanos desprezíveis. Pô, eu achava que pra sobreviver isso aí bastava ter armas. E correr, né? O Zumbiland já ensina aquelas regras, né? Sempre tem um amigo gordo. Pois é, tamo fodido. Concordo em parte sobre esse crescimento do Cal, mas eu acho que, na verdade, ele se tornou o moleque mais mimado que eu já vi na vida. O guri reclama de tudo, faz o que não obedece mais o pai. Então, assim, ele ficou muito mimadinho. Aquele negócio, filho único, não tem educação suficiente em casa. Tá, e o outro comentário que a gente teve é do nosso fã número 1, ou podemos dizer assim, nosso fã número 0, né? O grande João Norberto comenta que achou muito legal o nosso cast, mas ele ficou bem dividido entre curtir e detestar essa temporada, que no geral foi bacana, mas no final realmente cagou pacas. É, concordo, acho que não foi um final de temporada isso, né? E ele termina então aqui falando também que ele quer ver o Rick fazer, quer ver o que o Rick vai fazer com seu exército de velhinhas e crianças. E ele lança uma pergunta se é só ele que percebeu como as cabeças do zumbi, ao serem pisadas, são totalmente borrachudas. Eu venho percebendo isso já faz um tempo. É muito fácil como tu esmaga a cabeça, inclusive das pessoas que recém viraram zumbis, né? Tu bate lá, ela se espatifa toda muito fácil, muito, muito emborrachada elas. Ah, cara, você tenta pegar um machado, dar ele na cabeça de alguém, ver se não esborracha também. Não, mas teve pisada de bota, cara. Pisada de bota e a cara se explode. Isso é muito emborrachado. Ah, mas aí é carne podre, pô. O cara recente tinha virado zumbi, o cara mal morreu e já virou zumbi. Mas é carne podre, porra. Pega e chuta um pedaço de carne podre pra ver o que acontece. É, tu vê o Walking Dead? Não. É, então, é que assim, ó, tem uma coisa no Walking Dead que acontece, é que quando a pessoa morre, ela na mesma hora ela já vira o zumbi. Então, assim, a carne não está podre ainda. Tipo Resident Evil. É, eu não sei porque eu não vi Resident Evil. Como assim você não viu o filme Resident Evil? Não vi nenhum deles. Ah, sai daqui, velho. Ah, sai daqui, tu que não vê o Walking Dead. É, mas então assim, o cara morre, na mesma hora ele já renasce como zumbi. Ou renasce ou remorre, sei lá, né? Então assim, a carne não deu tempo da carne apodrecer ainda pra ficar muito emborrachado. Vai ver, são defeitos especiais, né? Pois é, vai entender. Só pra deixar, acho que, mais frame pro seriado. E é isso aí, galerinha. Fica aí os comentários pra você. E você que ainda não comentou no site quadrinho.com.br, você tem algumas opções para fazê-lo. Você pode nos acessar via Twitter, que é Quadrincast. @Quadrincast. Ou você pode acessar também o Facebook, que é o facebook.com/Quadrincast. ou você pode ir no site. Pô, sério que você tá perguntando isso? Sim, pô, eu quero interatividade. www.quadrim.com.br. E, Facas, vamos só lembrar então que o Twitter, @quadrimcast, é só até o dia 30, né? Você segue o Quadrimcast, já não tem problema. Vai virar quadrim, mas se você for dar o famoso FF, o Follow Friday, por favor, troque seus favoritos de Quadrimcast para quadrim a partir do dia 30 de abril. Tá certo? E por favor, isso se alguém... Isso quer dizer FF? Follow Friday. Você percebeu que é sempre a sexta-feira, pá? Ah, que legal. Ah, bacana, né, velho? Não é legal? E é sério que alguém ainda dá Follow Friday? Ah, olha só! Todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? É verdade. Às vezes nem sempre útil, né? Mas sempre uma coisa nova. Se vocês querem aprender uma coisa nova, fiquem aí com os melhores especialistas na saga dos Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Vamos lá, minha gente, vamos falar, começando aqui falando de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos fazer primeiro uma recapitulação aqui. Estamos aqui com dois ultra convidados especiais aqui com a gente. Primeiro, nosso enviado, o nosso especialista internacional em Cavaleiros do Zodíaco, Stefano Mor. Boa noite, não ganho pra isso. Isso aí, não ganha, tá acordado de madrugada. Coitado do Stefano, está em Londres. Seu burro, o Stefano tá na França. Tá na França? Tu que falou que tava em Londres, porra. Não, que, olha, ele, a pauta dada errada já. Ele tava em Londres da época que eu falei, agora ele tá na França. O cara. Ah, tá. Que eu posso fazer isso se o cara é cosmopolita, né, cara? Esse cara tá fazendo world tour, porra. Pra quem não sabe, o Stefano viaja pelo mundo dando palestras Cavaleiros do Zodíaco. Foi uma ideia que surgiu lá no primeiro podcast. Mas como é que é essa experiência de ficar corrigindo os outros no Cavaleiros do Zodíaco pelo mundo? Olha, tem burro em muito país já, então... é um mercado de trabalho pra gente atuar aí. O bom do Quadrimcast é que não precisa viajar pra encontrar burro, né, cara? Estamos todos aqui já. A internet propicia esse tipo de facilidade hoje em dia. Os burros também estão aí, né? Tá aí o Orkut pra não provar, né? Também estamos aqui com outro ultra mega convidado estreando no Quadrimcast, vindo diretamente do Cruzador Fantasma, Rafael Neri. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Espero não dar tanta canelada, falar tanta besteira sobre cavaleiros. Não, fica frio que eu limpo a tua barra, fica frio. Ninguém vai falar então... mais merda que eu. Aqui é que o negócio é o seguinte, aqui a gente não dá canelada não, aqui tem o burrinho. Burrinho aparece, é sinal que... Não, eu tô ligado. Já ouço o Quadrimcast há um tempinho, conheci pessoalmente o André e desde então tive contato com vocês. O primeiro podcast de Cavaleiros que eu ouvi, que vocês fizeram, a parte 1, eu gostei pra caramba. Então, essa parte 2 tem coisas mais legais ainda pra gente falar, então acho que vai ficar mais legal, não sei. Olha, isso aí é desafio, hein? Na real, ele só tá falando isso porque ele tá participando só da parte 2, né? É verdade. É pra talvez participar da parte 3, vamos ver. Sem mais delongas, a gente não vai tentar colocar São Paulo dentro de Santos, vamos tentar aqui fazer mais uma parte da saga dos Cavaleiros do Zodíaco, com duas sagas que, como é que a gente pode chamá-las, nível de qualidade... Tapa buraco. Pô, assim você tá espantando os ouvintes. Vamos falar que são sagas excêntricas, digamos assim. Não, são sagas que são cópia da primeira saga. A primeira cópia de uma historinha de 10 páginas só, né? Chateado. Então vamos começar falando, vamos seguir aqui, pra facilitar você, ouvinte, que às vezes não teve acesso aos quadrinhos, talvez o dia, que a gente vai seguir a linha cronológica do desenho. Em algum momento da introdução, tu pode querer dizer que nós estamos falando da saga de Asgard e de Poseidon. Em algum Eu momento... ia falar disso agora. Ah, não, então tá. Muito obrigado, você já falou. Sete corajosos guerreiros usando as lendárias armaduras dos deuses reuniram-se com Hilda, que é representante na terra de Odin, deus de Asgard, no extremo norte da Europa. Eles juraram destruir o santuário e assim a cortina de outra batalha mortal foi aberta. Então vamos lá, vamos começar falando da saga de Asgard. O que é a Saga de Asgard, meu querido Luiz Garavello? Bom, a Saga de Asgard começa logo pouco depois da Saga do Santuário, né? Onde os cavaleiros derrotam Saga de Gêmeos, Grande Mestre, ou como você quiser chamá-lo, né? Os cavaleiros acabam entrando em contato com o Reino de Asgard, né? Que é baseado nas mitologias nórdicas. Se você é leitor de quadrinhos, você sabe muito bem que a gente está falando do universo do Thor. e a líder desse reino, que é Hilda de Polaris, né? É a representante do deus Odin. E ela decide tacar o terror no mundo, né? Falar, não, o mundo é nosso, a gente vai conquistar e quem quiser que abaixe a cabeça, porque a gente tá chegando. Na verdade, é um reino de Asgard bem diferente do que a gente conhece nos quadrinhos, né? É mostrado meio que como um país no norte da Europa, um país congelado, como por exemplo a Groenlândia, alguma coisa assim. E a Hilda é uma sacerdotisa que começa dizendo lá que eles são devotos de Odin, e que eles vivem no frio e não veem o céu nunca, a vida deles é uma merda, mas estão felizes porque estão protegendo a Terra de alguma coisa. Tá, e pararam no tempo, né? Porque... Sim, estão na Idade Média. Isso, não tem uma televisão, não tem luz elétrica. É que nem a Grécia da saga de Atenas, né? Parada no tempo. A gente chegou a essa conclusão na primeira parte lá. Se você ainda não ouviu, vai lá e ouça. Que o Cavaleiro Zodíaco viaja no tempo no meio do desenho, né? Ele está no mundo moderno, depois os Cavaleiros de Aço aí citados pelo Neri. Parece que eles voltam para a era medieval, né? Porque não aparece mais nenhuma menção de tecnologia. Os caras, eles são alvejados com arco e flecha quando eles chegam aí na Grécia, né? Em Asgard, então... Não, o pior é que em Asgard tem o castelo da Hilda, que com aquele tamanho todo não tem uma lâmpada. Não, não tem, é tudo tocha. É pra ser de verdade o negócio. Peraí. Aquecedor a gás nem pensar, né? Você tá me falando que um mundo, num país congelado, os caras estão usando tocha. Não, num país congelado não. Num anexo da Sibéria. Sim, mas o castelo dela não é feito de gelo. Castelo feito de gelo. Não é de gelo? Não, não é de gelo. Já começou, Buinho! Mas vocês estão esquecendo de um negócio muito interessante que aconteceu entre as duas sagas. As armaduras são alteradas, né? Num momento muito emocionante / vergonha alheia, os Cavaleiros de Ouro, que são os Cavaleiros do Zodíaco, né, que são os signos, eles fazem um meia-culpa lá, né, devido à consequência da Saga das 12 Casas, as armaduras estão além da reconstituição, estão mortas. E aí eles precisam ressuscitar, né, fazer as armaduras de bronze voltarem à vida, e eles fazem isso com uma doação de sangue. Claro, né, cara, transfusão de sangue. Pô. É, afinal, mas uma transfusão de sangue um pouco diferente, né, corta o pulso e joga em cima de entulho. Não, e no anime eles cortam um pulso por cima da armadura. Exato. É, exatamente. Sim, mas é transfusão de sangue, armadura, né, cara? Senão é putaria, pô. Não, não é de armadura, não. É do cavaleiro, pô. Você não lembra que o Shiryu fez a mesma coisa? Sim, lá, tô, pô, brincando, né? Ah, sim. É que a piada foi tão boa aqui, perdão. Na década de 90, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de campanha pra doação de sangue, né? É verdade. Vou concordar que nesse anime, o que mais tem é doação de sangue. Não, mas é melhor, porque imagina a criança vai brincar de Cavaleiros do Zodíaco na escola e corta os pulsos. Eu ia dizer o que ia ter de gente no hospital. A gente se livrou de uma boa nisso aí, que ninguém falou nada, porque puta que pariu. Isso é que nem aquele robozinho que substituiu o Tocha Humana no desenho do Quarteto Fantástico, para as crianças não tacar fogo em si mesmas, né? Se o pessoal já tava traumatizado com enfiar o dedo no olho pra se cegar, imagine com as crianças rasgando roupa. Ah, eu gostava da minha camisa, vai lá, corta o pulso, mela a camisa de sangue pra ver se ela volta. Na primeira parte que vocês comentaram dessa questão, na escola que eu estudava, pelo menos, era proibido levar o bonequinho dos cavaleiros pra aula, por causa da violência da molecada. Cada geração tem o tamagotchi que merece, né, velho? Exatamente. Ou o pior, é a geração que passou pelos dois, né? Na minha era proibido pra não elitizar, né, cara? Porque só quem tinha dinheiro tinha os bonequinhos. Os bonequinhos custavam um salário mínimo. Na época. É, não, eu tinha acho que um ou dois só na época. O meu primeiro foi o Poseidon até. Que foi o que eu menos gostei do anime inteiro. Foi o primeiro que eu ganhei. O meu era o de peixes, cara. Essa saga de Asgard, na verdade, nada mais é do que o plot daquele especial expandido, né? O especial, na verdade, é o filme, aquele que saiu em VHS aqui, né? Então, é o que vocês comentaram na primeira parte. Esse filme também saiu no cinema. Ah, é? A Batalha dos Deuses. É, todos os filmes dos Cavaleiros, eles saíram no cinema. Eles foram para as grandes telas. Foi em circuito bem, bem restrito mesmo, mas eu fui, todos eles eu assisti no cinema. Cara, é só em Santos aconteceu isso, cara, eu tenho certeza. Olha aí, rapaz, tá vendo? Então, Facas e o Rafael agora defenderam essa tese. Eu vi no cinema, cara, os Cavaleiros do Zodíaco eu vi no cinema, eu vi isso aqui no cinema. É, então, eu lembro por causa dos cartazes também, que os cartazes não eram nada bonitos na época. Era o equivalente ao Photoshop, né? Coisa meio. Mas eu ainda acho que essa saga que a gente tá comentando, que é de Asgard, é uma tentativa que o que hoje Naruto, por exemplo, faz muito bem. Naruto e Bleach, né? Pior ainda. É, não tô falando mal do anime, por favor, porque senão vocês vão ter uma rage de fãs por aí. Ah, aqui a gente pode falar mal porque a gente gosta de polêmica. não queira ter hate de fã de Naruto, é a pior coisa do mundo. É, cara, nós, a gente já tem hater de Y, hater por causa dos Y. Não. Imagina Naruto. Imagina Naruto, é uma galera mais sangue nos olhos. Mas essa saga, eles têm, hoje em dia é comum isso, e é aquela ideia de pegar 10 páginas e transformar em 100 episódios quase. Dragon Ball fez isso muito bem na época, Cavaleiros conseguiu fazer isso, tanto que pelo menos o grupo de Cavaleiros que eu faço, até hoje faço parte, tenho muitos amigos pessoais por causa desse grupo hoje, que era, antigamente era o Fórum Monte Olimpo, era o maior fórum da América Latina. 6 pessoas. Não, tinha uma galera, é sério. A comunidade aqui era fortíssima, porque a gente tinha contato com o Luiz Angelotti, que era o licenciador, e outros sites brasileiros, né? O Cabo Zodíaco, do Vilarinho, e por aí vai. A maioria deles gostavam, ou melhor, gostam dessa série. É uma das preferidas da galera. Isso aí é pra querer ser cult, cara. Tu pega uma merda, diz que tem virtude e vira nicho, cara. Um mérito que essa saga tem, que eu acho que é, ele consegue pegar isso que vocês falaram das armaduras, transformar a bizarrice que foi a primeira parte do santuário, pra poder entrar na linha do mangá, porque eles devem ter visto, tipo, nossa, isso dá grana fora do Japão, vamos colocar nos eixos pra poder expandir esse universo. Então você tem a primeira vez que um Cavaleiro de Ouro perde uma batalha, que até então eles eram os semideuses na época, pega aquelas armaduras com os capacetes que são mais pesados que armaduras medievais e colocam numas tanguinhas e umas tiaras. Na real, eles mudam de armadura pra armadura original do mangá, né? Que é, exatamente. Não era aquela armadura grandona, sempre foi a armadura que aqui no Brasil a gente conheceu como as novas armaduras, na real sempre foi. Exato. E põe nova nisso, né? Porque a Manchete não queria mostrar isso nunca com a reprise de Cavaleiros. Não, tem um outro motivo também pra eles serem trocados as armaduras no anime. Vender bonequinho tudo de novo. Eu comprei o meu Fênix na época... Por conta que ele já tinha a tiara, cara. Eu nunca vi um bonequinho de capacete até recentemente. Mas ele sempre existiu, esse boneco com capacete, ele sempre existiu, só que é um dos mais raros que tem. Não chegou porque então a minha região é pobre, é isso? Não, na verdade você mora num país que tá afastado dessa ou melhor, estava afastado desse consumo todo. E esse aí, quando chegava aqui, devia ter vendido que nem água, né? Porque todo mundo queria ser o Fênix, né, cara? É, na verdade é que eles não sabiam que, sei lá, 20 anos depois, eles teriam um dos maiores mercados de mercado consumidor para boneco, entendeu? E a gente até consumiu essa saga de Asgard que... E pelo visto tem fãs, né? É a única saga deles que não faz muito sentido, assim. Até eu curto, não vou falar que eu não gosto, mas... Tem filme que é mais, eu ainda acho mais legal que a própria saga de Asgard. A saga de Asgard tem seus pontos altos, tem boas ideias, mas no final fica um amontoado de massa velho. Exato. Tem uma ideia boa, tem uma ideia boa, mas lutas pobres. Lutas pobres, apesar de tentarem dar uma profundidade pros personagens, algumas histórias são bem... deficientes, assim, mas tem coisas boas, eu acredito que tenha fãs mesmo, não sendo uma saga muito boa. O merchan dos Guerreiros Deuses era muito forte, né, que assim, os visuais deles, pelo menos na Finada Herói, lembro que a galera sempre ficava mais querendo saber mais sobre eles do que até sobre os Generais do Mar, né. Não, eles eram muito mais balaqueiro que qualquer outro, né, cara? Eles tinham uma armadura que vinha de uma estrela, eles tinham toda uma história, cada um tinha um background lá da mitologia nórdica, que não fazia o menor sentido serem aqueles personagens, mas enfim, né? A gente tá vindo da Saga do Santuário. E os Cavaleiros de lá não tem passado, né? Eles aparecem, se enfrentam e vamos subir mais uns degraus aí, e até então a gente não sabe nada demais. Não, os Cavaleiros de Ouro até a Saga do Santuário são porteiro, né, cara? Tudo bem, eu concordo, mas tem exceções, né? É isso que eu falei, tem alguns ali tem até um backgroundzinho bem, bem simples, mas você pega Cavaleiros de Ouros interessantíssimos, como o Capricórnio, o Shaka até mesmo, ele não tem muito além. Nenhum. A gente vai ficar sabendo isso anos depois. Máscara da Morte, sempre fiquei curioso pra saber como é que o Máscara da Morte chegou, onde chegou e nada. O Máscara da Morte não sabe nem o nome do cara, e é complicado. Eu fico imaginando, novamente, o Máscara da Morte da Silva, né, Rigi? Olha, deve ter gente tentando registrar o filho com esse nome na época, cara. Mas, que nem os Cavaleiros de Asgard, eles têm essa... É como se fossem... Eu não vou falar que são os hipsters Cavaleiros. Mas eles têm essa armadura negra, totalmente diferenciada. Pra vencer os caras, não adianta você bater na cara deles. Você tem que arrancar as gemas lá, esqueci o nome das... Safiras. As safiras, isso, Safiras de Odin. Então, não, sabe, dá na minha cara, mas não dá na minha cintura, mais ou menos isso. Não, mas eu concordo até que eles que são os hipsters dos cavaleiros, porque são todos retrô também, né? Aquele negócio da tocha, do bosque. O que é os cabelinhos, né, cara? O que é esse cabelo, cara? Pele de animal, né? Na real, eles são uma banda de heavy metal. É, pode ser. Pode ser. Você sabia que é verdade, são uma banda de heavy metal. É, começa pelo primeiro, né, cara? Porque, pô, sendo fã de quadrinhos, você vê lá o guerreiro deus chamado Thor. Não, você tem alguma certa expectativa. Você é criança, você conhece o Thor dos quadrinhos, você conhece o cavalo do Zodíaco chamado Thor. E agora vai, né? Não, e todos eles têm meio que um complexo por causa da proximidade com ou com a Hilda ou com a irmã dela. É que só tinha duas mulheres em Asgard naquela época, né, cara? Põe duas mulheres sem TV, devia ser difícil, hein? E não tem nenhum que não tem trauma, né? Não tem nenhum cara que era sadio, assim, tinha uma boa família e foi ser cavaleiro. Eles pegaram... Puta, foram no sanatório pegar os caras, né? Não dá. Não, eu acho que tem sim, eu acho que... O Siegfried, né? Eu acho que é o mais sensato deles. Mas aí o Siegfried sofre daquilo, é o único que não sabe background. Ah, é verdade, é verdade. O Siegfried é o Siegfried da lenda, né? Exatamente. Ele é o maior guerreiro, blá blá blá. Na verdade, essa saga de Asgard é um samba de crioulo doido de referência, né? É um mexa. É, eles misturam todo mundo, né, cara? A Hilda, ela é... Na verdade, ela não é malvada, digamos assim, né? Ela não é do mal. Ela tá controlada por um inimigo que até então a gente não conhece quem é. Através do quê? Do Anel de Nibelungo. Que não era nada disso. O Anel de Nibelungo, pra quem não tá ligando uma pessoa, é aquela lenda nórdica que deu origem a uma história aí qualquer chamada Senhor dos Anéis. Exatamente. Que em Cavaleiro Zodíaco só serve pra transformar a pessoa que põe ele numa vagaranha que manda todo mundo morrer. Um beatmaker, né? É um beatmaker. Porque podia ser aquele negócio de low profile, sabe? Da Hilda ficar assim, não, a gente vai invadir, mas é pelo amor e pela paz. Mas ela vira uma beat de cabo a rabo. Eu acho que esse anel hoje em dia tá na Coreia do Norte. É muito engraçado quando a Hilda ganha um anel, né? Porque tu não vê quem coloca o anel nela, né? E é a primeira vez que você vê uma mulher ganhando um anel e não perdendo, né? Ah, mais processo, mais haters. Ele surge meio com o parte da armadura, sabe aquela sequência que a armadura gruda no corpo da galera? O anel Sim. meio que surge assim. É o Extremis. O inimigo, eu posso dar um spoiler? Posso dizer quem é? Ah, não é spoiler, né? Eu tenho a teoria de que passou de 10 anos, já não é mais spoiler nenhum. Então, o inimigo que é o Poseidon, que até o momento tu não sabe que é o Poseidon, só vai saber lá no fim, ele chama ela, só aparece a voz dele e o mar agitado. Até já entrega, né? Porque aparece o mar agitado, pensando bem. E ele dizendo pra ela, você tem que se rebelar, não sei o quê, dominar o mundo. E ela, não, que isso, deixa disso, a gente ia dar paz. E aí ele pega ela na marra, né? Mas por que ele não foi direto pra marra? Cara, a gente já sabe que o pessoal do Cavaleiro do Zodíaco não é conhecido pela extrema inteligência, né? E que, na verdade, se obrigam sempre a repetir o que o outro falou, né? É, eles não são conhecidos pela objetividade, né? E também não perdem a vida por ataque de oportunidade e por bobeira, né? Porque imagina, o Thor aparece e ele fala, eu sou o Thor, guerreiro deus de Fek da estrela Gama da constelação de Ursa Maior. Pô, acabou, até aí eu já tinha batido nele e corrido. Não, já tinha tomado a carteira dele, já lindo já, velho. Cara, essa é aquela clássica cena do Indiana Jones, que o cara tá lá balaqueando com a espada, ele pega e dá um tiro, né, cara? Era só fazer isso que acabava. Tem uma cena também no... Como é que chama? Os Três Mosqueteiros clássico, com Kiefer Sutherland, que é desse jeito. O Yoga, quando vai lançar o Pó Diamante, ele dança balé, aí... Cara, ele não dança balé não, cara, ele imita o bonecão do posto, cara. Não, na verdade, eu peguei aqui aquela enciclopédia dos cavaleiros... Pra dar uma ajuda, e eu esqueci que não tem a parte de Asgard na enciclopédia. Mas agora que vocês falaram do Yoga, é recapitulação do Yoga, que no início ele falava, dance cisne, leve o frio do zero absoluto sobre as suas asas. Antes de começar a dança, meu, é um discurso gigante. Não, cara, Cavaleiros do Zodíaco é o oposto do MMA, né, cara? Porque o que eles telegrafam de golpe, não precisa nem telegrafar, eles mandam uma carta pro cara avisando qual é o golpe, né? E como ele vai fazer? É um e-mail, não é nenhuma carta, ó, tá aqui o golpe, eu vou acertar primeiro o teu ombro esquerdo, depois o teu ombro direito, mas tu não te defende, por favor. Já tinha a resposta pronta, né? Tá bom, você vai me acertar, eu não vou sentir nada, vou falar, o golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Eles antecipavam a luta, né? Não, e que, por sinal, nessa saga, esse papo de dois golpes não funciona... Não, praticamente não existe. Quando o Shido ataca a galera, ele já usa o golpe dele. Quando ele chega lá na frente, ele já usou umas 1000 vezes depois, e a galera chega lá e fala, nossa, que golpe diferente. Então, o Shido é aquele cara que no começo vai lá onde eles estão pra botar banca? É, um isso. Cartão de boas-vindas. É o cara aquele que a Hilda manda pra tentar matar a Saori direto, né? Isso, que teoricamente mata o Aldebaran. Não vou nem falar. Ah, cara, aquela cena é legal, o cara chega, ah, Saori, não sei o que, eu vou cortar sua cabeça. Aí os cavaleiros vão chegando aos poucos, né? Por quê, né, cara? E um campo florido em volta, né? Eu nunca vi. Eu acho bullying isso que aconteceu com o Aldebaran, só porque ele é brasileiro. No, em Asgard acontece isso, aí em Poseidon ele deve estar descansando e tentando achar o chifre dele, porque eu nunca vi perder um negócio tão fácil. Mas chifre é um negócio que você não perde, né, cara? Você só ganha com o tempo. Você não escolhe quando vai ganhar, né, cara? Mas em Hades depois, o Aldebaran volta a se ferrar. Tipo, é não desisto nunca, sou brasileiro. É, deve ser flamenguista ainda, essa desgraça. Não, mas é que o Aldebaran é usado como ferramenta do autor sempre que surge um inimigo novo e ele quer mostrar que o inimigo é tão ou mais forte que os Cavaleiros de Ouro, ele é obrigado a derrotar um Cavaleiro de Ouro. Só que ele não quer derrotar os legais. Então, é só do Aldebaran. É o Bucha, né? Na verdade, o Mu, ele trabalha na ONU, então ele não ataca e nem é atacado. Aí sobra pra quem? Pra segunda casa. Você vê, serve pra segurança. O Mu é só no diálogo, né, cara? Ou ele é muito covarde, né? Voltando pro Thor, vocês falaram da referência do deus... Nossa, passou grego, egípcio e não veio o nome nórdico, mas tudo bem. Tem também o Mjolnir, não sei qual a melhor pronúncia. Mjolnir. Mas é também, é uma tentativa de mashup gigante. Essa é a segunda já, né? Não, tem mais uma, né? O golpe deles é o Hércules. Hércules titânico. Que detalhe, o Hércules era um semideus e os titãs não eram deuses. E se não se ligavam, e eram, né? Gregos, né, também. Sei lá, né, cara? É uma mistura do cacete. Cara, mas isso deve ser culpa do tradutor, ou não? Não, não é. Não é. Você pega a versão francesa e, com muita coragem americana, também tá nessa. E outra coisa, né? Qual é a arma que a gente associa com o Thor direto? O martelo, né? É, e o que que o Thor usa no Cavaleiro do Zodíaco? Uma clava. Machado. Quem quer que tenha escrito isso tinha um trabalho, sabe? Não, mas eles chamam de martelo, né? Mas é o machado. É, pode ser um machado sem fio, né? Aí vira um martelo. Uma coisa que a gente não pode negar, acho que pra todos esses cavaleiros, é que o desenho das armaduras deles são os melhores da série, na minha opinião. Outro exemplo disso que eu achava bem louco, inclusive um vizinho meu tinha até o bonequinho, era o Fenrir, né? Puta, o bonequinho era muito bom. O bonequinho era muito bom, ele tinha um visual muito louco, né, cara? O Fenrir era o lobo, né? É, ele tinha o lobo, as mãos dele eram simulavam cabeças de lobo e tinham garras, né? Que também não tem nenhum sentido, né? Porque o Fenrir da mitologia nórdica é de fato um lobo e não um cara. É que o background do Fenrir aparece esses lobos que cuidam dele, entendeu? Então acho que vai ver que eles foram por essa linha aí. É o pior guerreiro deus, cara. Não dá, não dá. Mas o background é um dos mais bonitinhos, assim, mais legazinhos. Ah, peraí, é a cópia do Mowgli, pô. Você tá falando que é o Mowgli, é o Mowgli nórdico. É o Mowgli loiro, né? O pai dele vai matar lá o bicho que destruiu com a família dele com um pedaço de pau. Pera aí. A gente sabe que a família era medieval, cara. Deixa eu estar. Não, o arco e flecha, martelo, não foi um pedaço de pau. Vai ver, pra ele era uma lança. O outro lá chama machado de martelo, velho. Ele uiva quando ele vai atacar o Shiryu. Ah, não. Na versão japonesa, ele, tudo bem que ele não é o uivo dele, é parte do golpe dele. É como se fosse um grito de guerra dele, entendeu? É um kiai. Ou é por assustar o cara, ou é pro cara ficar rindo, se distrair e tomar o golpe. Ah, não sei, cara. Se o cara vem pra cima de tu na porrada, gritando, uivando que nem um louco, velho, não sei. É, tu vai ficar com aquela cara de what the fuck is this e vai apanhar, né? Porque... Ou o cara é realmente psíquico, tu fica com medo de sair fora do cara ser louco, ou, sei lá, você dá risada. Legal ver que o dublador do Fenrir é o Wendell Bezerra, que é o dublador do Goku. Do Goku. E do Bob Esponja. E do Bob Esponja, claro. É verdade, toda vez que hoje eu vejo o comercial do Mac 3, eu fico, olha o Goku falando de barba. E do Jack Chan também. No desenho, sim. Mas o mais bizarro é que eu não sei, acho que o Estava não sabe, o dublador do Shun é irmão do dublador do Goku. Ulisses Bezerra e Wendell Bezerra. É, exatamente. Já ficou marcado, coitado. Próxima vez que alguém me chamar de nerd, eu vou dizer que nerd são vocês dois, cara. Vocês sabem a relação de parentesco dos dubladores do desenho, meu Deus. Olha, por exemplo, a Athena é irmã, a dubladora da Athena é irmã do dublador do Seiya, que eles são filhos dos dubladores do Saga. Que casou Saga. Com a cunhada do tio, do primo. Eu já tô entendendo. Na verdade, esse negócio de dublagem, eu tô vendo que é um nepotismo desgraçado, né? hoje em dia eu não sei mais, mas olha só, primeiro diretor de dublagem Cavaleiros, Gilberto Baroli, dublador do Saga, ele escalou os três filhos pra dublar. Os três filhos, exatamente. Olha isso aí, é falta de dinheiro no estúdio, velho. E uma dubladora que é mega famosa hoje em dia, uma, na minha opinião, a Hilda, a dubladora da Hilda, é a dubladora da Mônica. É a Marli Bortoleto, não é? Isso. Cara, e sabe o que é pior? Que a dublagem naquela época era boa, agora é que tá ruim, né, cara? Eu sempre achei que ela manda muito bem. Um dos dubladores que eu sempre gostei, e que por sinal eu tive o prazer depois de conhecer pessoalmente, todos eles eu conheci pessoalmente, mas acho que o que eu mais fiquei contente assim foi que o eu não lembro agora o nome inteiro dele, mas o dublador do Shaka, mais tarde ele veio a ser o dublador do Smeagol, do Gollum. E é o dublador do Lester do Mundo de Beakman também. É isso, exatamente. Mas o Gollum não era o Glenn Briggs? É o Carlos Silveira, né? Gente, essa porra aqui não é um podcast sobre dublagem. Voltando à luta do Shiryu com o Fenrir, eu acho ela especialmente ruim, mas importante, porque é nessa luta que o espectador do anime ele descobre como é que o Shiryu sobreviveu à luta na Batalha de Capricórnio, na Casa de Capricórnio. A priori é pro com o último dragão, o Shura e o Shiryu iam se desintegrar na atmosfera. Mas eles mostram em flashback que o Shura se conscientiza que o Shiryu era o certo na pequena discussão que eles estavam tendo. Sim, vai morrer, né? Aí ele põe a armadura de Capricórnio no Shiryu e arremessa ele de volta pra Terra enquanto só o Shura se desintegra. E coloca o poder do Excalibur no braço esquerdo do dragão. Direito? Direito. Não é revelado isso nessa hora, o Excalibur. Não é. Ele não chega a usar o Excalibur no... Só em Poseidon, primeira vez em Poseidon. Ele vai até o fim com o Excalibur, né? Até o fim da saga de Hades. Lá na frente ele lembra, eu posso usar isso. Eu fico sempre em choque, porque assim, eu treinei muito tempo artes marciais, eu sempre fiquei puto, como é que o cara passa um golpe pro outro? Tem treino, anos de treino, cara, osmose, não sei, cara. Então Matrix pra ti é uma merda, né, cara? O cara aprende com o Gifu com um drive USB. Mas Matrix você tem uma explicação, cara. Até, é super boa a explicação. Não, é coerente com o universo criado, não tem nenhum sentido isso, cara. E é uma aberração, porque é o único golpe em Cavaleiros que é transmitido dessa forma é Excalibur do Shura. É uma manobra de roteiro horrível. Teoricamente, depois dos poderes do Shaka, é o golpe mais sagrado na série. Não, mas é que não é um golpe, né? Na verdade, eles tratam Excalibur como se fosse, de fato, uma espada, né? É um dom, né? É, uma coisa metafórica, assim, sei lá. É uma habilidade, sim, é uma característica que tu ganha, mais ou menos. É que nem RPG total, né, cara? Você ganhou as luvas de ouro, não sei o quê. Na verdade, você nem ganhou as luvas. É que teu soco ficou mais forte. Ganhou uma vorpal, né, na mão. Isso. Não é nenhuma metáfora pro Shiryu ter aprendido Excalibur, porque o Shura conseguia usar Excalibur com qualquer membro. Mas ele deixa bem claro, olha, eu passei Excalibur pro teu braço direito. E fica só no braço direito dele, sabe? É estranho. E vai contra aquela primeira lenda que ele contou lá na Guerra Galáctica, contra a lança e o escudo, né? Se você pensar bem. A melhor lança contra o melhor escudo. Exatamente, vai totalmente contra a história do escudo dele. Mas aí a gente tá cometendo aquele erro de procurar coerência em Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Todo mundo é o erro que as pessoas mais cometem, é procurar algum bom senso em Cavaleiros do Zodíaco. É, mas a graça do Cavaleiros é justamente não ter bom senso, cara. Sim, concordo. Eu adoro Cavaleiros do Zodíaco. Ainda hoje eu gosto. Até hoje eu gosto. Falando do Fenrir aqui, a gente esqueceu de falar um detalhe, né? Que o Sei ele ficou impressionado com a força do Thor, né? Apesar de ter derrotado ele em 3 capítulos só. Que o homem mais forte que ele encontrou é o cara que saiu na mão com o grande mestre do santuário. É mentira. Filler tem essa característica de aumentar essas... Vão ver que, por exemplo, o Ikki, ele só apanha em filler. Em filme, vamos deixar claro que em filme também. O Ikki só apanha fora da cronologia. Isso é pra dizer, não, a gente não é filler, a gente na verdade é importante. Ah, esses Cavaleiros de Asgard, eles são mais fortes que os Cavaleiros de Ouro. Mentira. Cara, mentira, eles falam isso de todo mundo, cara. Eles falam isso de todo mundo, aí chega em Hades de novo, os Cavaleiros de Ouro são os mais fortes, né? Se largar o Shaka no meio deles é um massacre no jardim de infância, cara, porque é muito... Mas o Thor, eu sei, termina de uma forma muito bizarra, né, ele e o Thor chorando. Que vergonha, né? Não basta perder, tem que chorar na frente do inimigo. Não basta perder pro Seiya, né? Exato. O Seiya é o protagonista, né, cara? Você até entende, né? Você é O Fenrir, eu acho que ele morre de todos, tirando ele e o Alberich, eu acho que o Fenrir e o Alberich são os que morrem da forma mais bizarra. Eu sei que o Fenrir, ele tentou atacar o dragão, até com os... Ele botou os animais em perigo, botou os lobos que criaram ele pra atacar o Shiryu também. E quase cegou o cara. É, e o Shiryu se sentiu ameaçado. Ó, não, os lobos dele, tá de sacanagem, né, amigo? O cara tem um dragão, né? Não é, mas o Shiryu deve ser tipo cara de internet, né, velho? O cara tipo, ah, morreu fulano, foda-se. Ah, morreu ciclano, foda-se. Morreu o cachorro do vizinho do primo do tio. Ai, meu Deus, coitado do cachorro. A gente viu vários episódios da luta dele pra poder reverter o fluxo da cachoeira. E aí a congelada ele quebra num piscar de olhos. Você vê? É o upgrade do D&D, né, cara? Ele já tava ali, ele já tinha pego a mãe, entendeu? Mas pior que isso, só o Yoga, né? Que o Yoga, ele sempre enfrentou cara assim, pô, o cara de gelo, bota o Yoga pra enfrentar. Ninguém nunca teria tido a boa ideia de falar, pô, tem um cara que solta fogo, bota o Yoga, é de gelo, pô. Ah, mas é que ele, no início o cara é do gelo. É, exatamente. Aí depois ele diz, não, peraí, eu sou do gelo e do fogo. Ah, não, e outra coisa, é corno do Yoga, né? É, o Yoga pegou. É, exatamente. O Yoga pegou a Freya. A Freya que é do especial, né? Que é do longa-metragem. Não. Não é isso? Não. No longa-metragem é a Natácia. Não, acho que não. Nos dois tem a Freya, só que são personagens diferentes. Na verdade, assim, a Natácia é dos Guerreiros Azuis, né? Que só tem no mangá. Que é basicamente, se pensar, o plot é bem parecido com a Saga de Asgard, né? Mas é, na verdade, o Stefano tá certo, porque a Freya que tem no filme é uma outra personagem, tanto que tem um irmão, né, o Frey, né? Que original, né? O Frey e Freya. E da Saga de Asgard é a irmã da Hilda, né? Apesar do mesmo nome, são coisas completamente diferentes, né? Quer dizer, é mais salada. Quer dizer que Freya lá em Asgard é tipo Maria aqui, né? É. Mas uma coisa importante deixar claro, assim, Natácia, que é o Yoga queria pegar também é o nome da mãe do Yoga. Então tá, não, isso. Vamos... O Yoga tem sérios problemas, né? É, ele se deitou com o Shun lá, nunca esquecer, né? O que acontece na casa de Libra, fica na casa de Libra. A melhor representação disso é uma tirinha do site Tinhas do Zodíaco, que é o Yoga num divã de psicanalista, o cara do lado falando, você já ouviu falar de complexo de Édipo? O Hagen, na verdade, é uma tentativa de levar o Alexei dos mangás pro anime. Em termos de visual, é? É, não, em termos de visual, não de história, por favor. Mas quem é o Alexei? A gente tá falando que não existiu a saga de Asgard nos quadrinhos, né? Mas que tinha alguma coisa no lugar, né? Entre o Santuário e Poseidon, existiu uma saga. Que é basicamente um pedaço da motivado pelas memórias do Yoga com a mãe dele. É meio que também um treinamento pós-santuário do Yoga. Enfim, aparece o Jacó, que no anime ele aparece de vez em quando, e no mangá dificilmente ele aparece. E Asgard dá lugar, não existe, e no mangá existe um lugar chamado Grade Azul. Então a gente tem o Hagen, que é um cara que é o inimigo do Yoga, né? É um dos caras que era mais leais, a Hilda. Tinha o golpe congelante e depois o golpe de fogo, e os dois lutam no vulcão, né? Eu lembro que essa luta foi bem marcante, porque eu lembro que foi um bagulho mais complicadinho, assim, digamos assim, né? Que era tudo congelado e... Tcharam, tem um vulcão aqui escondido. Depois a gente vai pro Mime. É Mime mesmo? Mime. É, eu sempre chamei ele de Mime. Que é o guerreiro deus que eu não ouso falar o nome dele, que eu nunca sei falar. É o guerreiro deus de Benetnash. Na primeira dublagem da Manchete, acho que os dubladores também não sabiam falar, eles falavam Benetona. E dos cavaleiros, eu sempre tenho meus preferidos, né? Ah, Santuário tem um, os mais pobres, Prata e Bronze, eu também tenho um. Cavaleiros de Aço são os meus preferidos, mas o Mime é um dos meus preferidos de toda a série depois dos Cavaleiros de Aço. Rafael, cara. Sim, tu parece ter um cara que gosta de cavaleiros. Sério, Cavaleiros de Aço, cara, tá de sacanagem com a gente, né? É, todo mundo me pergunta, mas eu sempre curti. O meu preferido não são os três de aço. É o da Ishii agora de terra, mas antigamente de raposa. Peguei, depois eu falei que eu gosto do Mime só pra dar aquela compensada. Mas se bem que o cara ataca com uma harpa, né? E que depois vai virar golpe de personagem dos filmes dos Cavaleiros, né? Do Orfeu, né? Isso, do Orfeu. Ih, não só do Orfeu. Tem, acho que são três personagens que usam. O Orfeu e o do Hades, esqueci o nome dele agora. É o Orfeu também. É o Orfeu também? É o Orfeu também. Ah, achamos. Se Freya é a Maria, o Orfeu é o José, então. É que o Orfeu do filme é fora da cronologia e o Orfeu de Hades é dentro da cronologia, do autor. Daí. E é o personagem, acho que de toda a série, que mais faz sentido com a história de senso comum mundial. Sim, com a própria a lenda dele, né? É, a própria lenda, exatamente. O que mais me fez gostar do Mimi, além da luta, é que ele tem um background bem legal e a trilha sonora na luta é uma das melhores, na minha opinião. É muito boa. Ele é o Mimi é o guerreiro deus que é o mais traumatizado, né, na infância, na minha opinião. E não tem muita ligação com amores a Hilda ou a Freya. É, não. Ele tem toda aquela história do pai dele e fica nisso. E é o cara que consegue bater no Ikki, né? E vamos concordar que é um cacete que ele, né? E é na luta do Mimi também que começa o segundo loop da manchete. Começa agora o Quadrincast. Mais uma vez, vamos pro próximo cavaleiro, que é o Alberich. Não, é o cavaleiro, cara. Guerreiro deus, ao respeito. Cara, é um cavaleiro, velho. Não, guerreiro deus. Vestidor de armadura, né? É o cara que ele viu que a Hilda foi dominada pelo Anel de Nibelungo, que cagou pra situação, né? É, ele é meio que o vilão, né, se você pensar bem. Ele é o mais inteligente entre os guerreiros deuses, e basicamente ele tem o papel do Afrodite, de saber o que tá tudo errado e querer se aproveitar disso. Papel do Afrodite? Peraí, explica isso melhor. Na verdade, se você parar pra pensar, é meio que uma constante, né, porque você tem, na saga sexual, você tem Máscara da Morte, o Afrodite, né, que tipo, ah, que se foda que ele é maligno mesmo, eu que vou me aproveitar disso. Nessa saga você tem o Alberich, em Poseidon você tem o Cano, o Dragão Marinho. Mas é meio que a mesma história, né? O cara, tá tudo acontecendo, mas eu fico só ali na sombra, só vou me aproveitar no momento certo pra conseguir o que eu quero. Mais uma vez o Shiryu vai lá, o Shiryu é uma constante na série, né? Ele e o Hyoga são um dos caras que mais enfrentam inimigos, né? É, o Sei é o Cliffhanger e o plot twist é o Shiryu. Mas o Alberich, ele tem... Eu achei muito bizarro a luta dele, muito, muito bizarro. É um personagem que tem, na mitologia, uma história muito legal. Ele tinha todo o potencial pra ser o cara pra estragar tudo todos os planos e se tornar realmente o vilão, né? O maligno da história. Sei lá, usa aquele golpe dele de homeopatia e acaba morrendo da forma mais bizarra possível. Mas é um desfile de carnaval, o Alberich, impressionante. Ele tem uma espada de ametista de fogo e a homeopatia. Ele tava na cara que não ia ganhar de ninguém. Não, detalhe, ele usa o poder de toda a natureza a favor dele e mesmo assim o cara consegue perder. Cavaleiro Zodíaco é meio progressista, né? Cara, tá nem aí pra natureza. É, não, na verdade não tem muito sentido ele ter o poder da natureza no meio do gelo. Temos aí a dupla de irmãos, Shido e Bado. Essa é legal, Shido e Bado, o nome é meio japonês pros caras que moram no norte, né? É que Shido e Bado é um ajaponesamento de Sid e Bud. Dá pra ver o nome deles escritos nas adagas, que tem toda uma história, aquela história do gêmeo querido e o gêmeo abandonado, sabe? É, e é uma das lutas... Bem legal, assim, o desenho das armaduras são muito legais, a história dos dois também são legais por causa da constelação deles. A luta não é aquele negócio chato, sabe, de que toma um golpe, acha que morreu, aí o outro volta, e o golpe funciona pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela quinta, entendeu? É uma luta um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver. Não é aquele script de Cavaleiro Zodíaco de sempre, é uma luta mais diversificada, assim, mas... Assim, o golpe do Shido... O impulso azul é o golpe do Alexei, daquela historinha curta lá que eles tiraram e botaram pro Shido esse golpe. Exatamente. O Alexei, ele usa o golpe do impulso azul pra poder capturar o Hyoga. E já vê que a saga de Asgard é um reaproveitamento de um monte de coisa, né? O Shido morre e o Bado não. Na hora não, né? Mas o Bado morre depois. Na hora não, mas é o interessante da história dos dois. Né? Por causa do background deles, do amor entre um irmão e outro, o Shido acaba morrendo e o Bado não. Né, que é o inverso, o Shido é o guerreiro branco e o Bado vivia na sombra dele. Aí agora ele meio que, o papel se inverte, o Shido morre e o Bado sobrevive. E é legal, essa cena é muito legal, bem lembrado que o Bado sai com o Shido nos braços, assim. Exatamente, vira as costas pro inimigo e sai carregando o irmão. Essa parte final de Asgard é boa, tô dizendo, o problema é o início. Eu gosto muito agora da sequência da luta com o Siegfried, cara. Apesar de eu não gostar muito do Seiya, a luta com o Siegfried é muito, muito legal pelo Siegfried, né? Por ele ter aquela postura mais nobre, digamos assim, né? Realmente de um guerreiro, de um cavaleiro. E a lenda do Siegfried que deu origem a ele é muito legal, né? E que foi mantida, né? Não fizeram nenhum mashup. Ainda bem, né? Porque é muito boa a história do guerreiro que ele vence o dragão Fafnir e ele se banha no sangue. Só que ele fica invulnerável, né? Só que ele tem um ponto fraco, que é uma folha que colou, se não me engano, nas costas, né? É a versão do dragão de Asgard. É a versão do calcanhar de Aquiles também, né? Uma lenda clássica. Assim, ó, eu vou dizer, eu tenho a impressão de que as pessoas que dizem, ah, eu gosto da saga de Asgard, elas gostam, na verdade, do Siegfried, que é um bom personagem, entrava fácil no cânon. O Siegfried, na lenda, ele é o matador de dragão, né? E essa questão da folha aqui, é que o sangue do dragão deixa ele vulnerável. Realmente tem essa história que a folha deixou um ponto fraco, né? E uma das armaduras mais legais também. Isso. As armaduras de Asgard, a maioria delas tem esse negócio no elmo, tem uma pecinha retrátil automática no elmo. É verdade, é verdade. O Thor tinha aquela queixeira dele, né? É, e o Siegfried também é no queixo, o queixinho que fica fechando e abrindo dependendo do estado de humor dele. É verdade. Ou do desenhista, né? É, mas se você pensar, se for por essa lógica, Dragon Ball, se você for assistir, o Goku voa sem piscar. É verdade. O desenhista dele não tá nem aí, então o Goku voa sem piscar, de vez em quando o capacete do Seiya da primeira temporada, vamos chamar assim, da primeira parte do podcast de vocês, ou aquela área vermelha, né, ele apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. O LED pode estar com defeito, né, não sei. O que eu tô me referindo não é um erro de animação nem nada, as armaduras deles, eles têm mesmo esse mecanismo. Não, eu sei, é que como vocês falaram do humor do desenhista, se a gente for levar humor por humor, de Dragon Ball vive mal-humorado, cara. E o combate é muito legal, né, e tem aquela parte massa velística, né, de aparecer a armadura de Odin, né. Que é a mais feia, né. Que é a mais feia, né, mas é massa velho, né. Não é tão feia assim, eu defendo a armadura de Odin. Cara, ela é uma montada de pedra, cara. É, na verdade ela existiu de tanto cristal de gelo que caiu na época. Pra mim, o problema da armadura de Odin, o problema são dois. O primeiro, que tem aquela propaganda enganosa na abertura, parece o Seiya lutando com o Siegfried com a armadura de Odin, que nunca acontece. Exatamente. E o segundo é que eles falam, desde o início, eles nunca falam armadura de Odin. Eles sempre falam da espada Balmung, a espada Balmung, a espada Balmung. Aí o que aconteceu? Chegou no final da saga, algum chefe deve ter virado e dito, não, peraí. Isso aqui é Cavaleiro Zodíaco, centro das atenções não pode estar na espada, então tem que ter uma armadura junto com essa espada. E aí enfiaram uma armadura lá no meio pra ser a armadura de Odin também. É, mas é mais uma daquelas, vocês comentaram na primeira parte, e das armaduras perdidas, né, não lembro o termo que vocês usaram na primeira parte, mas são armaduras que existiram pra completar os 88 números e nunca foram citadas. Então se você pensar bem, a de Odin, no final de tudo, ela acaba sendo contada também como uma armadura perdida. Né, que vocês não. Comentaram sobre a constelação de copo, a de altar. Copo, altar, construtor e escultor. É. Então, eu acho que a de Odin entra nessa questão de armaduras perdidas. Eu acho que não, porque tem constelação de Odin? Não, não tem uma constelação de Odin, mas é a constelação formada de acordo com o que eles falam na série. E também não é erro de tradução, mas sim acho que dos próprios dubladores. Elas todas defendem esse local. Então é como se existisse uma armadura defendida por todas as outras, entendeu? Se eu não me engano, na dublagem japonesa, em alguma das algum dos cavaleiros, se eu não me engano, é o próprio Obelisk, eu posso estar falando alguma besteira aí, não vou me recordar, porque faz tempo que eu assisti em japonês, mas ele comenta da armadura de Odin, da armadura suprema acima de todas e protegida pelas armaduras deuses. Ah, eu vou ser sincero que eu não lembro. Eu só vi a versão brasileira e não lembro dessa parte, mas... Que é o fator do Alberich se tornar malvado, que ele tem aquela esperança de que ele conseguiria o anel por causa de todo esse poder reunido, entendeu? Que é o que protege essa armadura, como se fosse essa armadura perdida. Então, tá, mas não entra na categoria de armadura perdida de Atena, porque não é uma armadura... Ah, não é. Não de Atena. Tô falando que como a gente pode considerar uma armadura perdida da série. Essa armadura, assim, no final das contas, ela entra só no canon da série, né? Nos quadrinhos em si mesmo. Não entra. Por isso que o Stefano tá falando que não tem nem como até ser de Atena. Essa armadura tem um poder pouco perceptível, mas ela consegue mudar a cor da roupa de quem usa ela. É verdade. Ela, na verdade, é quando você tá lutando em Street Fighter, ela tem o mesmo poder de você apertar o B. É que o azul devia ser a cor favorita do Odin, aí eu disse, não, quem for vestir minha armadura tem que estar de azul. Mas no final da luta, assim, cria-se uma expectativa, tem na abertura, tem uma parte do Seiya lutando com o Siegfried, mas no final, a luta final é novamente interrompida, né? Não tem uma luta entre o Siegfried e o Seiya, né? O Seiya apanha do Siegfried. O Seiya não consegue explorar o ponto fraco, isso é legal, assim, porque o Seiya descobre qual é o ponto fraco, apesar da pouca instrução formal que ele tem, ele precisa que o Shiryu explique a lenda do Siegfried pra ele, aí ele descobre que o Siegfried, quando vai dar o golpe, fica um caralhésimo de segundo com o peito aberto, mas é tão pouco tempo que o Senna não consegue explorar direito essa fraqueza do Siegfried. Ele até meio que nocauteia o Siegfried, coisa e tal, mas o Siegfried tá vivo ainda. Exatamente. Cria um buraco no peito dele, mas tá vivo. Só que no meio desse combate aparece o Sorento, né? O começo da outra grande saga, que é Poseidon. Faz finalmente e a Saori é raptada de um lado para o outro, né? De forma cretina, vamos concordar, né? E aí vira, o desenho do Siegfried, né? Porque ele que luta com o Sorento, os cavaleiros ficam só olhando. Não, e o Seiya perde a oportunidade de matar os dois, a Hilda com o poder do anel dela passa batido, né? Porque até então o foco era o anel, chegou o Siegfried, o foco era o Siegfried, acabou, ela tava lá sentada e ninguém pensou nada, em... Né? Ninguém pensou em vamos aproveitar o quebra-pau ali pra poder pegar ela. É bem complicado, assim. E a Saori também, vamos combinar, né, cara? Uma encarnação da deusa da justiça, ela é mais raptada do que bala na Americanas, né, cara? Agora, uma coisa que é verdade, conversando uma vez com o Yabu, o Fábio Yabu, ele falou, se você pensar bem, não tentando achar uma lógica em Cavaleiros, mas é que o plot dele, hoje em dia, ele não sobreviveria, porque... É a mesma coisa de a Saori foi raptada, vamos salvá-la. Isso acontece 3 vezes. 4 com o Hades, entendeu? 4 não, 7 com os filmes. É aquele plot básico de qualquer aventura de RPG, repetido, até as coisas melhorar. Exatamente, eles são 5. Não pensaram em um ataca, o outro corre pra pegar ela e o outro vai pra, parte pra cima da Hilda. Isso nunca pensaram. Normalmente... Os 5 atacam um ou um é atacado 5. É como na história do santuário. Ninguém nunca pensou de dar a volta e subir sorretariamente. Não, eu nunca entendi por que eles se dividem pra lutar com os caras. Já pensaram nisso? É. Não seria muito melhor. Vai os 5 pra cima do cara que tá na frente. Tipo, depois vai os... Vai os 5 pra cima do cara que vem depois, vai todo mundo, sabe? Eles ficam se dividindo, eu pego da esquerda, tu pego da direita. Mas o do santuário tem uma parte antes da série, ou durante, não lembro agora, que eles comentam que todos os caminhos além do santuário são impossíveis de serem caminhados ou acessados. Mas é mentira, é mentira. O jogo do Play 3 mostra que dá, né? Peraí, o Cassius vai pra casa de leão direto. Não, e vamos concordar que é o Cassius, né? Ele não tem nenhuma orelha e não pensa muito. Na saga de Hades, o Canon aparece na sala de Atenas sem passar pelas 12 casas. Ah, mas aí é o segredo de Gêmeos, né? Poseidon, o imperador do oceano que governa o reino do mar, voltou à vida nos tempos modernos, assistido pelos seus subordinados, os 7 generais marinas. Sua maligna missão é assumir o controle da Terra. Desta forma, outra cruel batalha começou. Poseidon, aí sim a gente volta pro canon, né? Teoricamente, nós temos os 3 grandes deuses da mitologia grega, que são os Zeus, né, o senhor dos céus, Poseidon, que é o senhor dos mares, e Hades, que é o senhor do abismo, né? E nesse meio todo tem Lúcifer, que é o que aparece nos filmes, né? É uma bagunça de Deus, né? É uma bagunça mitológica, bagunça de Deus. Os filmes a gente nem tentou encaixar entre as sagas aqui, porque eles não se encaixam em lugar nenhum. Mais ou menos eles tentam fazer uma ponte, mas não funciona muito bem. Porque se você pensar bem do final da saga de Asgard, com Siegfried morrendo, Sorento quase morrendo, né? Todo mundo acha que ele vai pro saco. Que a gente esqueceu de falar isso, que todo mundo acha que um mata o outro. E a Hilda voltando com a memória incrível, eles fazem aquele recorte no chão do pica-pau pra poder pescar, sabe, no gelo, e pulam pra acessar Poseidon. É, o grande templo de Poseidon, né? Que aí, novamente, Cavaleiros repete aquela velha fórmula, a Saori de novo raptada, né, e ela tem que segurar o avanço das marés agora, né? Uma coisa meio aquecimento global, né? É, isso já era a parte acochata de Cavaleiro Zodíaco, né, cara? Finalmente a gente volta a ter personagens com desenvolvimento, com interação. Tem uma história, não é só porrada pura e simplesmente, né? Tem que bater palmas pro autor, porque quando ele se propõe a fazer uma saga de Poseidon, ele tem que criar um cavaleiro novo pra bicho marinho, assim. A única regra é que tem que ser do mar. Cada cavaleiro tem que enfrentar um Aquaman diferente, sabe? Puta, é horrível isso aí, velho. Faltou o cavaleiro de Bob Esponja, né, cara? Uma coisa que tem no mangá dessa série, que é interessante para o mangá e não foi explorado pela série... É que até mesmo os cavaleiros de mais baixa patente, né, que não tem armadura, eles possuem as escamas, né, que são como é chamada as armaduras de Poseidon, e eles, de poder, eles são de igual para igual com os de bronze. No início aparece um cara gigantesco com uma âncora na mão querendo matar todo mundo. É, eles são igual para igual com os de bronze, os que sobraram, o Jabu, o Ban, mas os de bronze principais já estavam um passo à frente deles. Ah, sim, não é. Tô falando por constelação, né? Por patente, sim, vamos chamar assim. Esse nível de poder do Cavaleiro do Zodíaco, na teoria, ele é muito bem estruturado, mas todas as regras são quebradas na história, né? É que nem o nível de poder do Hulk, né, cara? Cada vez é de um jeito. Todo mundo fala, o Cavaleiro de Ouro é o mais poderoso, mas os Cavaleiros de Ouro nunca estão defendendo a Atena, cara. Eles não são os defensores de Atena, eles estão lá só. Que quem tá defendendo a Atena mesmo são os de bronze, cara. Mas na saga de Poseidon, eles meio, no final, no finalzinho da saga, eles tentam explicar por que, que não desceram lá os Cavaleiros de Ouro ao invés dos de bronze. Aqui tem algumas curiosidades, né, dessa saga de Poseidon, né? O Julian Solo, ele era a encarnação de Poseidon agora, ele tinha um história, um background com a Saori, né? No anime, sim. No anime no passado. Sim. No mangá é no presente. No presente, como assim? Aquela festinha onde ele pede ela em casamento, porque ele é virgem, ela deu bola pra ele, coisa e tal, é no presente, é depois da saga das duas casas. Ele se apaixona ali. Isso, é. O cara é um homem à moda antiga, né, velho? Um cara que usa babador... É verdade, que é aquela roupa dele, né, cara? Ah, o cara que usa aquela roupa e faz a corte pra mulher é um homem à moda antiga, né? Pra mim, cara, não fez nem sentido quando eles eram crianças daquela cena. Quanto mais eles adultos, né? Tipo, adultos, né? Ela tem 13, ele tem 15. É, algo do tipo, que tem que lembrar isso sempre, né? Os cavaleiros, o mais velho tem 17, né? É uma pedofilia foda, né, cara? Entre os de ouro também, né? Porque o máximo que tem ali é 20, eu acho. O mais velho, acho que na série inteira, na saga inteira, é a Tethys, né? É a mais velha. Isso. De Poseidon é a mais velha de todos. Quer dizer, eu não sei se ela é mais velha que o Canon, porque o Canon tem 28 também. Porque ela aparece quando o Julian Solo ainda tá criança, ainda é criança. No anime. Não, no mangá também. Ah, mas no mangá são tempos... momentos temporais diferentes, né, que acontece a cena. Então no anime ela fica a mais velha de todas, porque ela já é adulta e ele é criança. É, e teoricamente das três sagas, essa é a que mais tem sentido, assim, como um deus atacando os humanos. É porque eu tô agora, enfim, pude abrir a enciclopédia para poder ver algumas curiosidades. Ele fala que o confronto com os Cavaleiros de Atena, que pretendiam defender a superfície a qualquer custo, é inevitável. O objetivo... é erradicar a raça humana que havia contaminado a Terra e repovoar o planeta somente com pessoas puras, como na época das lendas mitológicas. Então, discursinho é cochato, cara. Discursinho, o Ras Al Ghul mandou um abraço agora, hein? É, ele era um líder de culto, né, cara? Era cultista. Não, mas era muito interessante o Palácio de Poseidon, porque eles tinham uma ideia bem sem noção, né? Que basicamente cada oceano do planeta, né, cada mar do planeta teria um pilar, né? Então, assim, basicamente você pensar que, por exemplo, o Oceano Atlântico tem um pilar segurando ele embaixo. Não, mas é um senso místico da coisa, não é fisicamente que ele segura. Exatamente. Mas o grande suporte principal estava enchendo com a Saori dentro. E cada general cuidava disso. Então você vê mais uma reedição das 12 casas novamente, né? Mas uma coisa que era interessante dos generais marinhos, que foi o primeiro que não tinha divisão entre homem e mulher, né? A Tethys era uma participante ali bem ativa do grupo ali dos generais, né? Meio merda, mas era ativa. Era secretária, né? Mas comparando com as outras Amazonas... Por mais que eu não goste muito da saga de Poseidon, é um dos que tem os personagens bem interessantes. Né? Tem o próprio Sorento, Krishna, o Isaac e o próprio Canon. Então acho que são os quatro aí que tem a... de toda a série, é o que tem a background, um pouco de história, que levam a ser interessantes. Nessa saga também a gente tem um diferencial, que é o uso das armas de Libra, de novo, né? Que elas só aparecem pra tirar o Yoga do esquife de gelo, e nunca mais são citadas. Finalmente você tem um uso, e todo mundo pega em arma agora, né? É aquela questão que o Stefano comentou na primeira parte do podcast de vocês. Volta o significado, por mais que não digam, não voltem a repetir, sobre ser a única armadura que possui armas, né? Porque o Cavaleiro de Libra é o que é a balança que decide quando as armas são necessárias. Então a Atena centralizou todas as armas na armadura de Libra e ele que tem autoridade para decidir quando usar e quando não usar. E aí ele manda para ele a armadura de Libra com todas as armas, né? E eu não lembro se ele dá alguma explicação assim mais específica sobre para que ele mandou a armadura. Não, ele, na verdade, não tem explicação, não se fala muito, porque ele manda o Kiki, né? É, o que é o boy, né, cara? Não, é que, na verdade, eles falam que é algo tão resistente pra poder segurar o oceano que é impossível de ser destruído. Tá, e por que, que o Shiryu não usou Excalibur? Não, ele tem que usar. Se eu não me engano, o Shiryu, ele utiliza a Excalibur, mas ele diz que nem arranha, que não faz nada. É na luta contra o Krishna. Ele antes de quase, né, ele toma um golpe nos olhos, antes dele usar a armadura, ele tenta usar a Excalibur. Puta que pariu, que poder inútil que ele ganhou, hein, velho? Por isso que passaram pra frente de graça. Não, e vamos concordar que não, o Excalibur não ajuda de nada na série inteira. É só um elemento, né? E pior que não dá nem pra vender boneco, porque é invisível a espada, né? O legal é... Eu lembro que uma coisa que ficou marcante na saga de Poseidon é a presença do Kenon, né? Que quando ele tira o elmo, que mostra que ele é igualzinho ao Saga, é aquele momento tipo, ih, fudeu. É, minha cabeça explodiu aquela hora. Se ele é general, imagina o Poseidon, cara. O pior é que o conhecimento que eu tinha mais da série era provido da herói, né? E que não era lá essas coisas. Na verdade é que todo mundo se baseia o conhecimento de Cavaleiro do Zodíaco na herói, né? Mas eu lembro que tinha umas imagens que não tinha... Puta, não tem nada a ver. A capa 18 da herói é o Shun de Hades. Entendeu? Então, eles não manjavam muito. O que a gente pode destacar da saga do Poseidon, né? Já que a gente já falou que tem milhares de paralelos com outras sagas dos Cavaleiros. Eu acho que, primeiro de tudo, é o Bayon funcionando com a versão molhada do Thor. Isso é uma bichona! E pegou mal, né, essa versão molhada. Mas eu acho que é um cavaleiro mega inútil, porque ele tem um golpe que ele te joga na superfície. Então, se você pensar bem, ele bate e volta. É até a hora que, sei lá, passa pelo buraco do pica-pau de novo. Isso que é engraçado porque é o seguinte, tem um teto, né, cara? Você vai e volta, que é também um tema recorrente de cavaleiros, né? De bater a cabeça em algum lugar. É, aqui na enciclopédia diz que o Bayon possui o mesmo nível de capacidade de um cavaleiro de ouro, mas jamais enfrentou um inimigo mais forte que ele. É, mas o Bayon tinha tudo pra ser um ótimo cavaleiro com o sopro divino dele, mas, puta, eu acho que é um dos piores cavaleiros, tá na lista, tá ali, ó, pau a pau com os cavaleiros fantasma. E aí eles começam a putariazinha de quem é que vai quebrar o pilar, né? Exato. Aí nisso que o Kiki aparece. Com as armas e tal. E o cara tem que escolher a arma. Tem que fazer aquele kati. Aquele kati de arma que o Shiryu fez, né? Pelo menos no mangá que eu lembro, não tem essa escolha, não. É a própria armadura que joga pra ele a arma que ele vai usar. Exatamente. É. Não tem aquela de qual eu pego, o momento geminiano da série, não rola. Tá, eu gosto muito da luta do Shun contra o Yodisila, que é a segunda luta ou coisa assim. E que onde o Shun usa uns, sei lá, 5, 6 golpes novos com a corrente de Andrômeda. E que ele aprende do nada esses golpes, né? Sim, na verdade são as estratégias que ele usa pra capturar cada uma das bestas, é legal. Tem até a armadilha de urso de Andrômeda. O Shun, ele nunca foi útil nas lutas, como ele é nessa, né? Esse é o momento do Shun na série, assim, que ele mostra que ele é inteligente, que ele pega o cara e o caramba. Não, o momento que ele pega o cara, ele já mostrou. E o bonequinho do Yodisila é um dos mais legais. E é um inferno pra montar. Tinha esse aspecto dos bonequinhos também. Tinha alguns que eram uns filha da puta pra montar, né? É, o Yo é puta, completamente. É, dá uma vontade de jogar o bonequinho na parede. Ainda mais porque os antigos, você colocava a braçadeira, ela caía. Você colocava o capacete, caía. Colocava a perna, caía. Cara, não são só os antigos. Eu agora, depois de velho, eu tenho os três juízes da saga de Hades. E pelo menos o Ayakus, ele não, se tu respirar perto dele, cai duas, três peças da armadura. É essa versão nova, os Cloth Myths EX, eles estão bem, ele não cai. Eu tenho o Saga, pelo menos, não caiu. É, o que eu tenho é o Cloth Myth, que não é o EX, né? O antes desse aí. Os três juízes tá certo, que eles têm uma armadura um pouco Clovis Bornai, assim, mas cai toda hora. o Yo, ele morre, por mais que a luta seja legal, eu acho que ele morre de uma forma meio babaca. Ele é meio o Voldemort dos Cavaleiros, que ele é uma criança irritada. Ele tenta atacar, até morrer pelo próprio desgosto dele. E ele ainda se atira entre o pilar e a arma de Libra, que é derrubar o pilar. É o escudo, não é? Não é o escudo? Eu não me lembro qual a arma que o Shun usa. Não, o escudo é o que você usa pro primeiro pilar, certo, do Bien. Eu acho que é a barra dupla, não tenho certeza. Eu também tenho a impressão de que é barra dupla. É, aqui não diz, mas eu achei que fosse a corrente, porque o mangá que aparece aqui, ele tá com a corrente, mas na verdade é porque o Andrômeda não quer matar o Io, deixa ele preso na corrente, aí ele se joga com corrente e tudo. E importante destacar também, essa altura já se sabe que as armaduras de bronze começam a reluzir a ouro, né? Ah, é verdade, por causa do sangue, que no mangá é mais recente, mas no anime é lá atrás. como não tem a saga de Asgard no mangá, né? Ela é direto no Poseidon, ela é recente essa ressuscitação, né? Sim, eles conseguiram dormir de uma saga pra outra, ao contrário do anime, que eles não dormiram. Pensar bem Cavaleiros do Zodíaco é uma escalada de poder incrível, porque toda a saga das 12 casas passa em meio dia. É verdade. Deu tempo de fazer uma festinha lá pro aniversário do Julian Solo e saga de Poseidon. Krishna é o terceiro? Essa luta eu acho legal. Ela é a mais estratégica de toda a série, é essa aí. Mostra que o Shiryu é meio burro, também não teve uma instrução formal, mas é muito legal. Mas é o momento Tekken da série, sabe? Aquela, se você atacar primeiro, eu ataco em segundo e te pego. É, eu adoro essa luta, assim, talvez a minha luta favorita da saga de Poseidon seja essa. E tem o mais impressionante, é que a lança dele de três pontas bate no escudo e só uma atravessa. Ah, mas é graves restrições orçamentárias, né? É aquela hora do escudo ali que não passou sangue direito e tal, então tá meio... Ah, e é o lendário escudo do dragão, é pra dar aquele crédito, assim, tipo, olha, a gente sabe que quebra toda hora, mas ainda tem aquele aspecto de ser bem duro e coisa e tal, firme. Esse general é um general de Sri Lanka, né, cara? Ele defende o Oceano Índico. Qual oceano que ele ia defender, né? Pelo amor de Deus. O poder baseado no chakra e coisa e tal, ele vai defender o Atlântico Norte? Não. E eu nunca entendi porque somente os cavaleiros que lutam contra o Shiryu têm o complexo de ficar pelado. Ah, porque o Shiryu também tem, é uma coisa meio recíproca. É uma metáfora pra sauna gay, velho. Corrigindo, não é o chakra que ele invoca, é o Kundalini. E o Shiryu tem que achar os 7 chakras dele, que ele não faz ideia de onde é que são. É, rolou um momento acupuntura, né? E é nessa luta também que se revela que o Shura passou Excalibur de algum jeito, que eu não entendo até agora, pro Shiryu, e que ele tenta e usa Excalibur pela primeira vez. Ele usa pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta. E não dá em nada, né? Na primeira não, mas depois rola. É, ele tem que tirar a armadura, se não me engano, pra rolar. É porque o bronze atrapalha, né? A conexão Shura e Excalibur. É Cavaleiro Zodíaco, né? Não tem que ter lógica, aceita. E o legal dessa série é que o Kiki serve pra, em dois momentos da série. Apanha contra o Isaac, protegendo a armadura. E depois posiciona o Shiryu de frente pra pilastra, porque ele tá cego. No mangá ele volta a enxergar nas 12 casas, mas esse é o ponto onde ele fica cego em definitivo no mangá. Exato, em definitivo mesmo, até em Hades, até outro, o que vem pela frente aí. Até o Ômega. Aí depois dele lutar cego e o caramba, o Kiki tem que ir lá bancar o cão guia e virar ele pro pilar, senão ele ia atacar uma árvore. Seria o que seria bem curioso, né? Cara, seria muito mais interessante se ele atacasse o Kiki, por engano. Seria mais interessante ele sair atacando por aí, achando que ele tá batendo no pilastra, né? É colocar um guiso na galera e ele sai atrás. Vamos ser processados por deficiente visual agora. Já fizeram isso de colocar guiso em cavaleiros e não deu lá muito certo, hein? É verdade, né? Porque o Seiya não sabia gritar, ele só sabia balançar o braço. Depois do nosso amigo aí, vem o Casa de Linhades, né? Cara, é o mais escroto. E chuta qual é o oceano que ele defende. O Atlântico, né? Não, aqui tá como o Antártico pra mim. Não, o Antártico é o Isaac, ele é o Atlântico Sul. É, porque é verdade, é o Antártico, o Ártico é o Isaac. Ó, agora aula de geografia, crianças. Pra cima no mapa é o Círculo Polar Ártico. É, que tem a Sibéria e o vizinho que não existe, Asgard. E pra baixo tem lá o Antártico, que tem lá a Antártica, a Terra Selvagem e diversos outros países que não existem. E o que é legal dessa saga é porque eles explicam a mitologia do local, né? O Limonides, por exemplo, é uma criatura mitológica que existe no Antártico. Entendeu? Não é um negócio de senso comum, é isso que eu tô falando. Não é a mitologia grega, por exemplo. Não, ele servia pra enganar as pessoas no mar e matar os viajantes. A sua escama representa um monstro das águas da mitologia grega. Ele tem o poder de ler a mente de uma pessoa e descobrir quem é o seu ser mais amado, imitando não só fisicamente, mas também psicologicamente. É a mística dos X-Men. E é isso que ele faz com todo mundo, menos com o Ick. É lógico, o amor dele morreu, né? Ele não consegue detectar que é Esmeralda. Ele acha que é o Shun, ele vê o Shun, aí ele se fantasia de Shun. O Ikki olha pra ele e caga ele a pau, porque não se importa nem um pouco de dar no irmão dele, tem nenhuma restrição com isso. Aí o Kaza, antes de morrer, ele diz, não, mas espera, tem algo mais no fundo. Aí ele acha Esmeralda, mas aí é tarde demais. É tarde demais, ele morre já quase como Esmeralda. E o mais bizarro é que eu lembro que eu comprei uma das heróis, e logo que eu abri, tinha a cena do Ikki com a mão no, peito do, né, furando Shun, o coração Shun. Do Shun. É, exatamente. Eu fiquei maluco, eu falei, como assim? Tanto que é um dos volumes mais pega trouxa, assim, foi esse. Esse que tem a capa com Shun Giacomo Hatz. E um outro em que eles noticiam que o Shaka teria o corpo despedaçado em vários pedaços. Quando eles narram a luta do Shaka, eles confundem a armadura de virgem e dizem que o Shaka tem a técnica onde ele se ajoelha e coisa e tal. É verdade. Caramba, aquele tempo não se tinha internet. Mas o Marcelo Del Greco nunca perdeu emprego. Mas a gente descobre que beleza, né? Que toda a equipe de Guerreiros Deus, Cavalo, tem sempre um travesti, né? Esse aqui é o Kasa, né? E que a Conrad traduziu errado e colocou no mangá como Kasa, com dois S. É, pros caras não zoar, né? Tipo o Conde Doku, Dokkan. Mesmo na redublagem de Cavaleiros, quando mudaram de Hilda pra Hilda, Fenrir pra Fenrir, acontece. Agora chegou o Isaac de Kraken, né? Kraken, pra quem não lembra, é como se fosse um polvo gigantesco tal, e ele tinha um visual meio B10, né? Sim, com um olho rasgado. É um Cable, né, basicamente, a cara dele. É. Visual bem B10 mesmo, e quem caolho com caolho, né? Ah, não, mas o Yoga ainda não era caolho na época, ficou nessa hora. Ele fica caolho por causa do Isaac. É, quer dizer, eu sou obrigado aí a fazer uma observação anatômica. O Yoga não fica caolho. O que o Isaac faz é arrancar somente a pálpebra do olho dele. E por que ele fica de tapa-olho até o fim da série? É, marina, pirata, né, então... Tá, mas eu tenho uma pergunta mais relevante do que essa última que eu fiz. Por que que a tiarinha dele, o cisne, também fica caolho? É verdade! É verdade. É verdade, o cisnezinho fica caolho também, cara. Amigo ouvinte, vá lá no DVD ou no YouTube e veja, o cisne tá caolho. Porque é pra solidariedade. Agora, sabe o que é mais bizarro? Porque o Isaac é um dos, que eu falei, é um dos que mais tem história profunda, legal, faz sentido. Mas o que não faz sentido é que em toda a cronologia, tudo bem que o Stefano já falou, né? Não tem como achar sentido em Cavaleiros. Primeiro que surge o Yoga sendo discípulo do Mestre Cristal, e aí não é. Depois é mais tarde, é discípulo do Camus. E agora, depois de anos, a gente descobre que ele foi treinado junto com outro cara que nunca apareceu. É uma sequência de retcons, assim, que é um combo, né? Se a gente fosse usar a linguagem da DC, né? Uma sequência de uppercuts na realidade. É que naquela altura de Cavaleiros do Zodíaco você nem lembrava mais o que tinha acontecido, né, cara? Já foi tanto loop. E é impressionante que ele tem o poder, eu não sei como consegue, porque eles já falam que o zero absoluto é o zero total do gelo, que congela qualquer coisa. E aí diz que o Isaac tem um poder de gelo mais forte que o Zero Absoluto. Não, peraí, Zero Absoluto é absoluto, porra. Então, mas no, na história ele fala que o Zero, ele conseguiu atingir um poder mais forte que o Zero Absoluto. Ai, cara, é a forçação de barra de Cavaleiro Zodíaco, né? É, que é, sei lá, né, ele chama de Aurora Boreal o golpe dele, vai ver que ele só pode atacar de anos em anos, né? É, e assim, o fato do cara treinar junto com o Yoga e o Yoga não lembrar dele já diz muita coisa sobre a relevância dele na vida do Yoga, né? Não, o Yoga lembra, ele só achou que não valia a pena mencionar. A foto de Isaac nunca foi para uma caixinha de leite como desaparecida. É. Inclusive, o Yoga prefere, quando ele se lembra em flashback nas 12 casas do treinamento, não mostrar as partes do treinamento onde tinha o Isaac, que é para deixar o flashback mais limpo, mas... Vai a cena do Yoga, que só enfrenta a cara do gelo, de novo. O Yoga é meio perturbado, né, cara? Porque ele só enfrenta a gente do passado dele, cara. Eu tava esperando a mãe dele voltar como zumbi ou coisa assim. É, não, põe... Ou gente amargurada, né? Vamos concordar. Não, que vida de merda que o cara teve, né, velho? Bem, mas tudo bem. Vocês falaram que ele não se lembra do Isaac. O cara que morou do lado de Asgard. Ele nunca ouviu falar de Asgard também, né? Perdido assim, lá longe, né? Esse cavaleiro também. Ele morre... Eu acho que é o mal, né? Agora que eu tô reparando. Tirando o Krishna, eu acho que eles morrem de forma bem, bem, bem bobinha. O Yoga usa o poder que ele pegou do mestre dele, do Camus. Execução Aurora. Exato, e aí senta na cara dele. Tá, mas é uma maneira de morrer, faz sentido. É, e a única vez que eu lembro no álbum de figurinha dos Cavaleiros, que tinha lá aquele quadro com seis figurinhas, em que era ele com o olho machucado, a mão pra cima e tudo colorido atrás, que normalmente fica azul, né? Era uma das ilustrações grandes do álbum de figurinhas mesmo. E o papel do Isaac é importante, que pouco antes dele morrer, ele revela pro Yoga quem é que orquestrou tudo, né? Ah, é o grande plot twist dessa série, né? Que é o plot twist mais que esperado de Cavaleiros, né? Nunca é o principal, né? Sempre tem alguém por trás manipulando toda a história. E é legal que acontece em tempo real com o Ikki saindo do casa e indo pro canon, né? Sim. Pro canon, né? Não, e o legal também é que o Isaac fala pro Yoga, mas não fala pro telespectador. Isso é isso depois de ter batido no Kiki, no pobre Kiki. Isso, é tanto que o Isaac vira... Então, Yoga, eu vou te contar. Aí a câmera sobe, aparece a sombra lá do General de Dragão Marinho, e quando desce, o Yoga diz, não posso acreditar que é essa pessoa, é pra te não saber quem é. E logo depois já aparece o dublador do Saga em off com o Ikki chegando. Mas tiveram bom senso de colocar a mesma voz, pelo menos, né? Isso sim. E não sei se vocês sabem, é proibido por lei, né, na dublagem. Um mesmo dublador não pode dublar dois cavaleiros. Não, dois não, cavaleiros não. Dois personagens. Seria uma lei. Mas o que mais tem é isso, pô. É, não, então, hoje em dia pode, mas antigamente não podia. É por isso que os caras colocam filho. É, não é por isso que o dublador do Mu era o dublador do Jabu, era o dublador do Mish, era o dublador de uma cacetada de gente. Marcelo Campos, cara, gente fina. Mas, só corrigindo, o Kraken, no anime e no mangá também, não é um polvo. É uma manta, é uma... Como é que chama? Uma raia. Uma raia, isso. Exatamente. O Kraken mesmo é um polvo monstruoso, cara. Ah, não, eu sei. Tô falando só no anime, né? Nos Cavaleiros. É, mas o pessoal dos Cavaleiros do Zodíaco, os caras... É uma miscelânea de coisa que... Vamos pegar o nome de um bicho, chamar cachorro de cavalo. E aí depois disso tem o canon, que até então, até essa luta, a gente não sabia do paradeiro do Sorrento e também não sabia quem era o canon. É, o canon é o grande, como a gente já falou, o grande momento e fudeu, né? Tipo, porra, quem é esse cara? De novo? O próprio herói anunciou assim, né? Que o Cavaleiro de Gêmeos, depois da derrota, virou General Marinho. E ele chega dando explosão galáctica, né? É, já chega já causando, né? Tipo... O que cria um problema pro anime. Porque no anime o Saga nunca deu a explosão galáctica. É, sempre foi outra dimensão. É, e aí quando no mangá tem esse negócio, bah, mas esse é o golpe do Saga. No anime o Ikki não pode dizer que esse é o golpe do Saga porque o Saga nunca usou. Ele diz, essa técnica parece o cosmo do Saga. Toda. Sabe o filme novo do Homem-Aranha, pra não dizer a frase clássica, eles ficam enrolando, é a mesma coisa. Que eles não dizem, por sinal. Não, não dizem, fica subentendido. Isso. Mas essa luta do Ikki com o Kanon não tem muita relevância. Ela, assim, não tem luta, na verdade. Eles lutam e ficam num papo depois, entre amigos. Senta, toma uma coisinha, não um negócio. É, exatamente. E a título de curiosidade, o Cabo Surion, que é onde ele ficou preso, realmente existe. Vamos fazer uma releitura, porque o Canon, no final, ele vai ser importante, né, pro... Bastante. Pra série inteira. Talvez seja a grande aquisição dessa parte toda aí da série, né? Que todo mundo fica meio assim, o Cavaleiro de Gêmeos até então, o Saga era um cara que tinha duas personalidades, né? Ninguém nunca tinha pensado que existiriam dois cavaleiros, né? É, e na verdade ele sempre foi o irmão maligno, né? O Saga não era malvado até então. Isso, e ele que botou no Saga a pilha errada, ele que disse assim, olha, com esse poder que a gente tem, a gente podia dominar o lugar aqui, o Saga, não, nem pensar. Aí fica, será? É, não, nem pensar, fica aí, fica preso, tomando uma água salgada na cara. Não, fica aí, já, porra. Pô, eu acho que não tem nada a ver a tua ideia aí, mas fica preso aí, porque tu é traidor. O cara vai e aplica a ideia, né? É, isso no popular conhece como filha da puta, né? E uma outra coisa que vocês falaram que ele não... É, aqui no mangá diz que ele não... Ele deixa claro pros inimigos que ele não usa a mesma técnica que o irmão dele, porque o Ikki acha que vai conseguir vencer ele por causa disso. Por ele já conhecer as técnicas. É aí então que ele usa o Triângulo Dourado. Cujo efeito prático é mandar o adversário para outra dimensão. Ele mudou o nome e aí fica esse papinho de que eu não uso as mesmas técnicas do meu irmão. É a licença poética. O importante ressaltar que o Kanon, ele é mais fraco que o Saga. Mas ele deixa claro que ele é mais forte que o irmão. Mesmo sendo mais fraco. Ele diz, e o Ikki no final da luta diz, tu disse que era mais forte que o Saga, mas tu não é. É, mas é aquilo, né, cara? Vai falar, não, eu sou o irmão mais fraco do Saga. E até porque ele era o gêmeo maligno, né? Agora, nesse mesmo tempo em que tá tudo rolando esse discurso todo, esse papo entre amigos, tá rolando a luta entre o Shun e o Sorrento. Só podia, né? Isso vai ter, pelo amor de Deus, quem é que vai pegar o cara da flauta? Não tinha outro. Não é, cara. Eles se enfrentam em nichos, né, cara? É, exatamente. Perfeito. Gelo é com Yoga. Se for um cara que vai ficar pelado, é o Shiryu. Se for um cara que é ligado com música, é o Shun. Pronto. Eu lembro que quando eu era moleque, tava vendo Cavaleiros pela primeira vez, eu falava assim, eu ficava olhando pro Dragão Marinho e falava, cara, tá vendo? É isso aí que eu tava achando que ia ser o Cavaleiro de Peixes. Essa saga inteira, na verdade, foi pra quem era de peixes, era uma lembrança, tipo, olha, tá vendo? A gente sabe trabalhar com personagem de peixes. A gente só não quer. Na enciclopédia dos Cavaleiros do Zodíaco, diz que não se sabe quem é o general de dragão marinho, né? Que o Kanon teria usurpado o lugar dele. Eu não entendo desse jeito. Eu entendo que o Kanon, ele é o general de dragão marinho. Ele sempre foi. Ele traiu Athena, mas ele tá predestinado a ser o general de dragão marinho. Se for na mesma lógica que os guerreiros deuses, é isso que você acabou de falar. É, e ele depois ele assume a armadura do Saga, mas é provisório. Ele não é o cavaleiro de gêmeos. Pra mim, ele é um general de dragão marinho. Uma coisa legal de falar do Sorento é que o poder da flauta dele não é só um ataque físico. Ele não causa danos físicos na pessoa. É, o som da flauta tira os 5 sentidos do cara. E ainda restringe o poder do cosmo. Tipo, o cara não pode usar o cosmo dele. O Aldebaran quase morre pra ele, mas usa uma técnica lá patética pra não morrer. É, não sei como, né? Acho que a técnica dele é não usar o cérebro, porque a música vai direto pra mente, não passa pelos tímpanos. Mas a grande explicação, por que que até agora os Cavaleiros de Ouro não apareceram? No mangá tem uma hora que eles falam que, na verdade, é o Mestre Ancião que proibiu todos os Cavaleiros de Ouro de irem pra lá. Olha que filha da puta, cara. É por causa de Hades, né? Exatamente, isso é explicado mais pra frente, que na verdade enquanto tava correndo Poseidon, uma exceção sabia que Hades ia aparecer, então ele falou, ó, manda os de bronze pra resolver esse perrengue aí, porque o que vai acontecer. No anime também tem essa passagem assim, tá, pra variar o Ayoria dizendo, pô, mas por que mandou os de bronze, a gente tá aqui sem fazer nada, eu e o Milo sozinho, a gente derrotava os 7 e já teria trazido a Saori há muito tempo. É, e uma chuva imensa de fundo. Isso. E aí ele diz, não, é pra ficar porque tem algo vindo aí e vocês têm que ficar aqui pra proteger as 12 casas. É, uma coisa que nunca falaram na série é que todos os deuses resolvem atacar em tempo real. E a gente acha que não, que em tempos surge um deus. É, os 114 episódios do Cavaleiro deve ser umas 3 semanas de tempo real. Sabe? É que é igual o Dragon Ball, que falta um minuto pro planeta explodir e são 50 episódios. Mas é o poder da desconstrução do mangá, né, do mangá e do anime. Agora, uma coisa que eu não lembro, eu acho que o Stefano pode ajudar, é como é que se dá o embate entre o Sorento e o Kanon. Não lembro agora. É quando o Sorento descobre que foi o Kanon que armou tudo, não é isso? Sim, porque o que acontece na luta contra o Shun, que a Athena canta e coisa e tal, é aquele show. É uma luta do Shun, né? Bem típica. O Shun acaba ganhando do Sorento e o Sorento vai tomar satisfações com o Kanon, ver o que é que tá acontecendo. E ele vê todo o diálogo com o Ikki e diz, quer dizer que é tu que tá por trás de tudo, então. E assim como a Tethys, o Sorento tem uma ligação de quase amor com o Julian Solo, com o Poseidon. É. E é por isso que que ele ataca o Kanon. Precisa ver no final qual é o destino dos dois aí, pra fazer É, exatamente. É. Uma coisa que a gente esqueceu também, enquanto tava rolando tudo isso, na frente do templo de Poseidon tava rolando uma treta entre a Tethys e a China, né? Ah, é verdade. É, primeira vez que teve briga de aranha, né? Do Cavaleiros, né? Porque nunca teve, né? Nenhuma Amazona ajudou. Não, a Marin tenta ajudar o Seiya contra o Oberish. As forças das Amazonas aí dando uma força aí, né? Mas não é muito efetivo, digamos assim. É, não acontece nada demais. A Tethys não morre. Tanto que no finalzinho da série aparece ela pulando no lago lá longe, no mar lá longe. Forma de ser. Em forma de ser, exatamente. E aí, Luiz, o que você tem a dizer da luta com Poseidon? Na verdade, a primeira que vai encarar Poseidon é justamente a China, né? Porque ela dá um coro na Tethys, como a gente falou. Entra na sala e tá lá Poseidon sentado no trono, né? Pensando, ela tenta atacar Poseidon e não acontece nada, né? Porque afinal, ele se julga um deus, né? E aí começa a aparecer os Cavaleiros de Bronze, né? Primeiro, se não me engano, é o Seiya que aparece primeiro. Depois já vem o Shiryu e o Yoga e aí fica nessa lenga-lenga, né? Três tentando atacar e nada, né? O que é legal do Poseidon é que é a primeira vez que eles estão enfrentando um deus mesmo. Porque o Saga até então é o poder maligno do Ares. Não é uma encarnação de um deus igual a Athena. É, não é um deus propriamente dito, né? O cara é um representante. É um filho da... um picudo, mas é só um representante. Saga sequer fica claro, já que vem aquela força maléfica que estava dentro dele. Mas o Poseidon não, o Julian Solo é um deus, tá ali personificado. É como se estivesse enfrentando a própria Athena, né, digamos assim. É, em termos, é porque um pouco mais pra frente a gente descobre que, na verdade, ele ainda não manifestou Poseidon por inteiro, né? Ele só... Ele tá adormecido. Tem poder, mas ainda não é o poder total, assim. É, não é o deus encarnado. Isso, ele tem acesso ao cosmo do Poseidon, mas ele não é o Poseidon. Tem, mas ele não sabe. É, e ele tem o complexo do Shaka de contra-atacar com os olhos fechados. Ele fecha os olhos pra não ver a merda que tá fazendo, né? Não, na verdade ele é o deus mais burro. Ele usa a única. Ele deixa a única coisa que pode prender ele de volta, fazer com que ele volte a adormecer junto com a inimiga dele, no mesmo lugar. Se não me engano, é o Keno mesmo que fala. Que o Ikki tá falando, onde tá a ânfora, porque eu sei que a ânfora pode prender Poseidon. Ah, é. Você acha que eu vou deixar fácil pra alguém achar? Não, tá lá no pilar junto com a Saori. É verdade, é. De retiro burro. E faz sentido, porque o pilar central é a coisa mais intransponível que tem. Não dá pra entrar na marra, então deixa eu mas aí, mas até aí, intransponível por intransponível, o Hades pegou um vaso que não quebra, deixou lá longe, a espada tá com ele, entendeu? Então, ele fez um joguete aí com a galera. O Poseidon não, deixou tudo no mesmo lugar, na mesma sala. Não, mas é que foi o Canon daí. É, não, entendi. Eu esqueci desse detalhe. E aí, nesse momento é que nós temos a primeira de muitas vezes que os Cavaleiros de Bronze viram verdadeiros Cavaleiros de Ouro, né? Porque aí, o primeiro é o Sagitário, né? Que manda a armadura lá do santuário, né? Em espírito. E pra ajudar o Senna. Mas até aí já não era novidade, né? O pessoal tá até meio que esperando já isso, já. É por causa dos filmes. É, exato. Na série de TV nunca tinha acontecido até o momento. Quer dizer, nos filmes já era carne velha, carne de vaca já. Ele chega a enfrentar a armadura protege ele na luta dele contra o leão, a primeira. Isso, é. Sim, a primeira vez. Sim. O comentário é o disparo da flecha. Isso, a flecha não tinha dado o ar da graça ainda. Ah, não, sim, mas a armadura já tinha vindo pro seio. Acho que o pessoal já tava meio que esperando. Tem uma grande diferença aqui entre o anime e o mangá, que na hora que o Poseidon ataca a Saori, tem diferença entre o anime e o mangá, né? Que no mangá, é o Kenon que defende a Saori, né? E no anime é o Seiya, que muda o sentido completamente, né, do... Muda pra pior, na minha opinião. Tem que ser o Kenon, porque... É, a redenção, mostra a redenção, né? Exato, muda nesse sentido que você, no descorrer da saga de Hades, você não entende por que ele tá do lado da Saori de novo, né? Não, e na verdade, ele resgata a mesma cena que rolou com o irmão dele, né? Isso, é a mesma cena. É praticamente o mesmo acetato, só que em vez de ser o báculo dela, é o tridente. E o legal também é o pilar central, ele é intransponível, e mesmo para as armas de Libra, eles não conseguem penetrar. O Seiya vem com a clássica ideia do Seiya, que ele sempre tem quando vê algo indestrutível na frente dele, que é dar uma cabeçada. É lógico, a cabeça dele é tão dura, é verdade, isso é recorrente também, do Seiya se jogar de cabeça nas coisas. Sim, sim. Desde a luta com o Shiryu lá, que ele dá uma cabeçada no escudo do dragão, a solução pra ele é sempre se jogar de cabeça. E essa é a única vez que dá certo. E uma coisa que a gente esqueceu de falar é que isso daí já é a última cartada, porque antes disso eles fizeram a besteira de atirar a flecha milhares de vezes até eles conseguirem tirar o capacete, né? O elmo do Poseidon. E aí que realmente o Poseidon desperta, né? Porque até então, como vocês falaram, ele tava adormecido dentro do Julian Solo, né? É, ele acorda falando que eles feriram o corpo dele, né? O corpo atual dele. É, e nesse e mesmo aí... tempo também as armaduras de Aquário e de Libra também aparecem, né? Pra se unir ao Yogi e ao Shiryu, né? Aí rola a sacanagem. Tem 5 cavaleiros, só mandam 3 armaduras? Mas é isso que eu ia falar, é o que faz sentido o uso das 3 armaduras, porque são os mestres entre aspas, né? Os dois, o Camus e o Doku, eles são mestres dos cavaleiros. É, e o Sagitário, por conta da ligação dele com o Seiya, né? Com a Atena. As outras armaduras de ouro, os titulares estão vivos e não estão aposentados, então não faz sentido. Mas, na verdade, até faz, porque, se eu não me engano, são os signos deles, não é isso? Isso, do Aiori e do Shun, o Leão e Virgem são o signo dos dois. São o signo dos dois, né? Os titulares estão vivos. Não, mas eu nunca entendi por que só 3 de 5 recebiam as armaduras naquele momento, sendo que eles estavam precisando. É, porque como os outros dois estavam vivos, eles tinham que proteger o santuário da próxima ameaça. É desculpa pra funcionário público, cara. O cara não quer fazer nada, velho. E eu só descobri que era o signo deles, porque no jogo de Nintendinho, que é uma das relíquias aqui que eu tenho, pra você escolher qual cavaleiro você quer começar, você tem que colocar a data de nascimento deles. E legal saber também o signo da Saori. Eu não lembro, cara. Ah, é verdade. É, só podia, né? Com o Sei atrás dela, só podia ser virgem. Mas eu concordo que não faz muito sentido duas coisas. O primeiro, o fato de que depois das 12 casas, eles não foram promovidos a Cavaleiros de Ouro automaticamente, sabe? Não tem sentido nenhum. Assim como não teve sentido o Aiorius não emprestar a armadura de Sagitário pro Seiya subir as 12 casas. Também não teve sentido, mas... Ou pro próprio irmão, né? Também não tem sentido, por exemplo, tá dando sopa, armadura de Câncer, de Peixes, de Capricórnio... Que não, se não for armadura do signo, não posso usar. Também não faz muito sentido. Talvez essa parte de você não usar a armadura que não seja do seu signo é a parte que talvez faça mais sentido, porque tem que... Não, ia ser randômica a escolha de quem cavaleiro quer ser, né? Tem que ter uma certa ordem, digamos assim, né? Eu entendo que tem que ter uma preferência, entende? Mas na hora que a coisa aperta, tu vai deixar de botar gente com armadura de ouro, né? Vai que... Não sei, talvez seja uma das... Regras secretas. Eu ainda acho que Câncer e Peixes não foram utilizadas, porque foram os dois cavaleiros que a armadura meio que se rebelou contra, né? Pô, cara, você tá me fazendo ficar chateado agora, cara. Pelo menos a armadura de Capricórnio. Que é o guardião de Atena. Ele é o guardião... Teórica, a constelação de Capricórnio é o guardião do santuário, da própria Atena. Ele é o responsável por guardar a deusa. Até aí o Shiryu já tava com o Excalibur, né? Isso tudo também é jogado fora em Ômega, né? Que o inimigo, o Mor, o primeiro inimigo do Sensei Ômega é o Cavaleiro de Capricórnio. É, mas o Sensei Ômega não vale a pena, cara. Sério. Ah, eu tô gostando. Eu vi, assim, não me senti conectado ao negócio. Voltando ao Poseidon, eu acho que a cena final do Poseidon é uma das mais... Eu falei da trilha sonora do Mimi, mas crescente da música, né, da batalha deles é uma das mais legais também, é a de Poseidon, o finalzinho da saga. É, puta, sensacional, concordo contigo 100%. Porque rola aquele aprisionamento do Poseidon, que o selo não valida muito, né, porque Hades depois ele sai por vontade própria, mas enfim. Tem os três cavaleiros voltando com a Saori e com a Ânfora, rola aquela batalha com a Saori no meio, o Seiya ou o Kanon protegendo, depende do que você tá vendo. E aí tudo começa a desmoronar, então esse crescente da música toda aí é que é legal. Legal mesmo. Esse negócio do selo eu até entendo, porque no caso de Hades ele perdeu a validade, o selo não é eterno. O anime acaba aí, e embora tenha muita ponta solta e Hades que eles não fizeram, acho um bom último episódio. O 114 é um excelente episódio. Vale lembrar que tudo isso de saga de Poseidon, saga de Asgard, se passa em pouquíssimos episódios, né? Poseidon começa no 100 e acaba no 114, são 14 episódios. São 14 episódios. E, se eu não me engano, Asgard são 18 ou 24. Pensando nisso, você entende até o porquê do filim, né? Porque senão ia ter 14 episódios a mais, além da saga do santuário. Luta contra o Poseidon é muito rápida também. Tirando a parte da vamos atirar a flecha 200 vezes, o restante é bem, bem, bem rápido. Vai ser ruim de mira assim lá longe, hein? E o Kiki meio que desaparece essa hora. Você sente um buraco aí. O Kiki chega com a armadura e do nada ele some. Vaza com a armadura também, pô. Dá tempo dele lutar com a Tétis antes. Então, e assim a gente acaba o que a gente chama da saga clássica, né? Que é a saga da manchete, digamos assim, dos cavaleiros, né? A saga da infância da galera. Essa é só o meio da história, né? Digamos assim, do que a gente sabe dos Cavaleiros do Zodíaco. Ainda falta Hades, que na época, todo mundo, cada um criava na sua cabeça a própria história, né? Baseada nas imagens que a herói mandava, né? Do Shun com aquela armadura, tal, com aquele olhar vazio. E aí cada um criava a sua história na cabeça, né? Todo mundo querendo provar que era mais legal. Era uma fanficagem desgraçada. Que isso só foi feito muitos anos depois. 2001. Dois. Faz exatos 11 anos. Né? Já tá até uma saga antiga, pra você ter uma ideia de quanto tempo tem Cavaleiros. E é uma pena, porque na minha opinião é a melhor saga de Cavaleiros Zodíaco. Mas a gente vai falar dela sim, mas num próximo episódio, pra não ficar tão grande. Pra encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Stefano, que está aí em uma diferença de fuso horário gigante pra gente. Obrigado, Stefano, mais ou menos pela presença. É um prazer estar aqui com vocês, não só como ouvinte, eu ouço todos os quadrinhos, até os cujos títulos eu não gosto, mas eu acabo ouvindo e acabo me divertindo. Pô, participar pra mim são 2 da manhã aqui e eu tenho pique pra mais 2, 3 horas, porque é muito, muito legal participar junto com vocês. A gente agradece aí a presença fundamental do nosso especialista internacional e também agradecer aí a presença do Nery, do Rafael, que veio aí do Cruzador Fantasma. E, por favor, Rafa, faça o seu jabá. Eu agradeço pelo convite. Eu não participava de uma conversa de uma rodinha de bate-papo, uma rodinha de entre amigos falando sobre Cavaleiros desde 2004, se eu não me engano. Sinto falta, muita falta de poder ficar falando sobre Cavaleiros. Olha aí o pessoal aí da comunidade aí que abandonou o cara, velho. Não, eu ainda falo com eles, mas agora a galera, é vida chata de adulto, né, tem outras prioridades, não dá pra ficar falando toda hora, então você viu tal episódio, você viu tal saga, mas é muito bom, sempre muito bom falar, adorei poder gravar com vocês, até então não tinha participado ainda do Quadrincast, tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente lá na exibição do Dread. Aliás, puta, filme injustiçado. Luiz tava lá também, né? Tava, também tá. Tem uma reclamação só a fazer, antes que o Rafael prossiga. Que, pô, trouxeram um cara que manja um monte de Cavaleiros, muita propriedade sobre o assunto, perdi meu brilho, meu destaque, tive que dividir. E, pô, foi desagradável isso o aí. Cara, botaram... O cara ficou com ciúme. Fica com ciúme não, cara. Não, e é. Tem, velho. Continua te amando, cara. Eu era o centro das atenções, agora trouxeram um cara bom também, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar o segundo lugar? Isso aí não tá certo. Não, eu cresci trabalhando com anime e participei da tradução de material aqui pro Brasil. É, depois eu mando algumas coisas pra vocês de jogo que eu fiz detonado, card game, enfim, me cobrem. Também a gente falou sobre a saga de Asgard, tem um jogo de RPG 8-bits feito por RPG Maker que é excelente. Puta, muito bom. E aí depois eu passo pra vocês. Mas enfim, foi um prazer, é muito bom falar sobre Cavaleiros, foi muito bom participar com vocês, espero que vocês me chamem pra parte 3, parte 4, parte 5, enfim, quantas partes forem. Enquanto isso, enquanto eu não tô participando com vocês no Quadrincast, eu tô lá no Cruzador Fantasma com Panda, com Cleverson, com Pablo, Bruno, falando sobre anime, né, é a parte que eu cuido lá no Cruzador, sobre anime e mangá. A gente grava as transmissões fantasmas, agora no início do ano a gente deu uma parada, a gente conseguiu gravar alguma coisa durante a Campus Party, mas a gente tá voltando, já tem coisa gravada já. E acessem cruzadorfantasma.com.br. E se vocês me permitem, eu também tenho outro projeto paralelo, que é só meu não, eu e mais 6 pessoas, que é o Bookiando, e eu sempre trabalhei profissionalmente com educação e cultura, então eu faço esse trabalho com incentivo à leitura no bookiando.com, fazendo material, lançamento de livros aqui no Brasil. Só pra fechar, muito obrigado pelo convite e por ter participado. Que isso, a gente que agradece aí, você e o Stefano abrilhantaram aí o... Foram os protagonistas hoje da noite. Tá certo? Então vocês aí, ouvintes, que são sempre os donos do negócio, tá aí mais uma parte de Cavaleiros do Zodíaco. Lembrando sempre, nós vamos aí, já tem a promessa feita de fazer a parte 3 baseada na saga de Hades, mas isso só vale a pena se vocês ouvirem esse podcast, comentarem, acrescentarem, falarem sua experiência com Cavaleiros do Zodíaco. Vocês têm aí algumas opções para fazer isso. Primeiro é o nosso Twitter, twitter.com/quadrincast, que em breve teremos alterações, então fique esperto aí. Teremos alterações, é você só que dá o FF. Fique esperto, vamos mudar o nosso codinome aí no Twitter. O nosso Facebook, que é o www.facebook.com/quadrincast. E também o nosso site, né, o quadrincast.com.br, né, e o quadrim.com.br, que vão para o mesmo lugar. Né? E você vai lá comentar no site, saia do seu feed maldito, comente aqui com a gente sobre mais esse episódio do Cavaleiros do Zodíaco. Queria agradecer também aqui o Luiz e o Vitor, que participaram comigo dessa empercada. Por isso, é só, e que lá vejam os erros de gravação. Musiquinha aí, por favor, editor. Grooves in the heart. Sem essa Grooves parte. In the heart. E assim como a Tétis, o Sorrento tem uma ligação de quase amor com o Julian Solo, com o Poseidon. Quase amor? Muito bom.